Há energia que te move. Energia. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I took all of it now. No, so we're in up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Energia 97, energia que te move. Assim termina a edição do Energia Máxima. 60 minutos de som, uma hora direto na nossa programação. Ed Sheeran, assim a gente termina, tá bom? Na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção do trânsito. Bom final de quarta-feira pra todo mundo. A gente se fala amanhã às 14h. Energia, energia, energia 97. E Veia Land, o primeiro festival do Energia na Veia no Hopi Hari. Um festival de diversões dentro do melhor parque do Brasil, com tudo de bom que você viveu nos anos 80, 90 e 2000. Você vai soltar o grito nos melhores brinquedos e na maior montanha russa de madeira da América Latina. Além de aproveitar os DJs do Energia na Veia, arrebentando nas picapes. Solta essa vitrola aí, DJ! Ônibus saindo de São Paulo e Campinas, pra você curtir as atrações inesquecíveis como Atari, Lego, Tetris, telões com os melhores filmes da época e muita música na veia. Tire a polaina, afaixe o que chute do armário e vem mexer a cadeira ao som dos DJs dos melhores clubs da época. Vadão da Contramão, Cadico da Toco, Beto Nini da Broadway, César e Robson Braga do Rapsody, Vagnão da Curto Circuito, Akin e Marcos Freitas do Energia na Veia e ainda Ronaldinho da Krypton. Largue esse taca-fita aí, ô menino! Are you ready for loving me?

transmissão do Estádio 97 pela Energia 97. Em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Também vem em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$ 690 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Em nome de Sony, Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$ 449. Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Esser, um nome construído com história, tá no ar, né? O Estádio 97 aqui na Energia 97, certo, senhores? Certo. E aí, Domênico Gato? Ah, Domênico Gato. Bora com a bagaça. Ah, boa tarde. 17:40, Domênico Gato. Boa tarde, hein? 17:40. Seu Bento, tudo meus bem? Amigos, tranquilo. Tudo certo, tranquilo, seu Bento. Aí. Bento! Com Deus. Em nome de todos, parabéns ao Mano, dia dos professores hoje. Mas obrigado, mano, professor. Mano, obrigado. Mano, professor? Tô aqui pra dar uma aula pra cada um aí. Isso aí, RG, obrigado, RG. Parabéns à Bia que faz aniversário hoje. Parabéns à Bia. Nossa Bia recepcionista. Deixa eu falar, parabéns pra mim. Parabéns para os professores técnicos. Parabéns pra mim. Pra mim, parabéns pra mim. Deixa eu falar, parabéns pra mim. Não, você não, você é treinador. Eu sou professor. Parabéns aos professores, aqueles que ensinam de verdade. Eu era professor. Você era mesmo? Eu não, não era, mano. De educação artística. Falar isso que é ruim. Eu dava aula no Canuto Duval. Estou aqui! Você era professor também, ô Canuto? Estou aqui com a galera! Parabéns aos professores. Sem os professores não existe profissão nenhuma. Isso é verdade, velho. Não é verdade? E sempre salientar aqui, Domênico Gato, que eles são muito mal remunerados. Tá certo? Os caras trabalham pra cacete e ganham pouco. Ah, mano, você nem estudou pra falar isso. O governo, estudei muito, diga-se de passagem. O governo deveria olhar pra eles, tanto eles quanto bombeiros, quanto médicos. Quanto Aguinaldo. Deveriam avaliar muito bem esses caras aí, porque sem eles o mundo não existe. Verdade, mano. Posto bem. Um país que não tem educação, você não pode exigir mais nada. Né? Posto bem, mano. É. Educação. No país que tivesse educação, o Estado 97 não estaria 15 anos no ar. Eita. Ah, estaria assim, porque nós somos uma referência no rádio. Chamando nosso homem de burro. Já diria o Marconi. Então. Se o Estado 97 fosse na Suíça, na Suécia, na Dinamarca. Mas quer dizer que o povo é burro, até que então. Nos Estados Unidos, o Estado 97 não teria vida. Quer dizer longa. Que o povo é burro. É isso que quer dizer. Não, fala logo na cara, ô. Não, ele... Fala aí no ar. É ou não é? Fala isso aí, quer dizer que o povo é burro? Fala aí. Ele tá... Fala aí, seu pipoqueiro. Ele tá se referindo ao poder. O poder não deixaria o Estado. Não é o poder, não, RG. É o poder, não. É, lá, tá se referindo ao povo. Então fala que é o povo, seu Jair. Fala aí que o povo que escuta a gente... Covarde. Não, eu tô falando que não é o povo. Covarde. Nós somos reflexos, nós somos consequência... Pipoqueiro. Do establishment. Do mainstream. Ah, é? Soete, establishment. Voltou? Então parabéns pra mim, 14 anos e um dia de estádio. Uma hora já hoje? Parabéns, RG. É o meu amanhã. Esqueci. Então você esqueceu. Opa, boa tarde. Passou. Falando de dia do professor, né? Eu queria me auto-vender na palestra, que eu sou professor. Ah, e o curso? É, eu tô dando curso com vontade que nem um louco, né? Porque eu preciso de dinheiro. Então eu tô entrando forte dando esse curso. Quem quiser entrar no dia, meu... Tá no mercado aí. Agora, pra entrar no meu curso, tem que entrar com vontade, né? E só todo isso. Dia você dá todo curso? Dia eu dou curso, olha, sem parar. É isso falar, aí. Viu? É o curso A ou B? Ó, depende, né? Começa no A, aí a preferência da pessoa ir pro B, aí volta pro A, vai pro B, A, B, que A, fazer? B, A, B. Eu vou te falar, fazer o curso A não é fácil. Não é fácil, não. Ainda mais comigo, né? Que eu sou experiente, entendeu? Então tem que ter experiência e também. Você, quando aparece na minha tela, o pessoal pensa que a TV tá quebrada, mas é assim mesmo. Você é um idiota, é de saco cheio de você. Né? Pois não, boa tarde. Assume, no meu assume, assume. Senão... Eu assumo, menino. Eu aqui, assumo agora. Demorou, né? Chega desse papinho que não vai levar nada. Vamos agora às principais manchetes dos times. Mas notícias, né? Notícias, quem notícias. Vamos começar com nós aí, com vocês, quer dizer, vocês. Opa! Vocês. Nós. É vocês. Meu Deus. Até agora não teve broca ainda. Nós. Vocês. O broca hoje, o broca falou que hoje. O Black? O Block, não. O Black. O Black, broca. Black, broca. Entre Black e Block. O broca hoje ele tá brega. Ah, eu gosto. Você gosta de brega? Depende, eu gosto de trash. Você vai ver, é o trash, trash brega. O brega trash que brega. O não, brega trash, gosta, é o que ele gosto. Falou, não sei. Ó, Domênico, vamos ver. Eu vim hoje em homenagem a vocês aqui com a camisa do Beatles. Ah, mas você quer que eu faça? Mas você sempre faz brega. Olha aqui, ó. O Broca falou, vou hoje... Não, né? Pode falar você. Mas breguinha. Breguinha. Tem umas coisas bacanas de brega. Legal. Legal. Tem umas coisas bacanas. Por quê? Não, tô homenageando os Beatles. Ele vai estar tá aí no estádiozinho aqui novo. Mas, aqui, o Paul McCartney vai estar tá aí. Estádiozinho novo aqui. É um estádio. Uma vez eu ia tocar umas músicas e eu tive que deixar Beatles de fora. Já deixou Beatles de fora? Ah, nunca. Começou, viu, Domênico? Todo casamento que eu toco, eu toco Beatles. Todo casamento que eu toco, eu faço Beatles. Domênico, começou o atropelo nos shows agora também. Vamos aí as manchetes. Então vambora. Começou os atropelos nos shows aqui, ó. Aqui, ó. Quando puder show, é só nós. Nós, Zizé começou aqui, ó. Vai ter placar semana que vem aí, ó. Espera só entrar no. Só vai dar verdão. Espera só entrar no. Vamos ver o que os caras vão fazer lá. Vai demorar pra pegar, hein? Vamos ver o que vai acontecer lá. Não vai demorar, não. Vamos cobrir lá. A galera do Corinthians e o Morumbi, né? Os dois. Aliás, eu levanto pra cumprimentar o mano que tem um estádio novo também. É nóis, estamos juntos. Só quem tem estádio novo é que sabe. É nóis. Parabéns, mano, porque nós temos estádio novo. Domênico, peraí. Agora eu levanto com o cumprimento. Que você tem, ó, da porra. Você tem iluminação de LED embutida. Exatamente. No gesso. LED no... Pé direito duplo, mano. Isso. Pé direito duplo. Banheiro de mármore, mano. Cheira, igual carro zero, mano. Você tinha aquele cheiro novo, sabe? Novo. Verdade. Você tem e nós temos também. Domênico, cumprimento de novo. Seu estádio tem Wi-Fi no banheiro? Tem Wi-Fi. Onde você quiser tem Wi-Fi, mano, verdão. Agora eu vou falar pra você. Eu preferi o Parque Tarte. Outra coisa, mano, que eu levanto. Porque o Parque Tarte, cada um não tinha divisória de banheiro. O estádio tem metrô perto, mano? Tem metrô do lado. Então temos metrô do lado agora. Seu Domênico, te cumprimento novamente. De novo. Teu estádio tem grama novinha que o jogador não reclama quando chuta? Ah, beleza. Eu tô se matando. Ah, tá, beleza. Aí fala da costela do Adão e já começa a brigar. Um veio do outro. É, que daqui é a pouco virar o Bunny serve isso aqui. Seu Bento, fale de nós. Só que eu vou fazer uma pergunta. No estádio de vocês, tem arquibancada, nossa. Tem cadeira? Tem cadeira. Aquelas que dobram assim, sim, então. Sim, dobrado. Vocês estão parecendo quando o maluco cumprimentou o Lula. Os dois, você fazendo ali assim. Lá em cima, não. Na arquibancada, não. Ficou ruim pra você, hein, Moita? É um pinico lá. Lá em cima é um pinico. Ficou pequeno, hein? Topol tem estádio há 54 anos. Como é velho. Vai demorar muito tempo pra vocês ganharem a quantidade de show. Tá daqui a pouco o Morumbi não paga mais ônibus, velho. Por quê? Né? Vai fazer 60. Agora, deixa eu falar. Eu preferi o Parque Tática, porque no banheiro não tinha divisórias. Não. Você podia manjar, Bigo. Agora já tem, filho. Não dá mais pra manjar. Mas ó, preocupação do Parmeira. Essa semana tá tranquilo. Faz nada. Tá sossegado. Semana que vem, quarta-feira, é um dia do jogo contra o Cruzeiro. Porque, na outra quarta. Porque vai ser o julgamento do recurso lá, que o Palmeiras pediu efeito suspensivo, o Valdívia. Caso ele pegue e mantenha lá os dois jogos, não joga contra o Corinthians. Entendeu? Então, quarta-feira. Mas contra o Cruzeiro joga? Não, Cruzeiro e Santos ele joga. É que não dá tempo de anunciar uma boa trocada. Deixa contra o Cruzeiro lá sem jogar. Não dá pra fazer um acordo? Não, mas ele vai jogar com o Cruzeiro, é diferente. Não, ele vai jogar. Fazer o contrário. Mas enfim, o Palmeiras é isso aí, viu, Domênico? Tá bom. O clima tá bom, as coisas estão andando lá. Tá bom, mas vamos ganhar mais um aí, ou duas, né? Claro. Já tô tentando conversar com o RG aqui pra ver se a gente faz um bem bolado. Depois é o seguinte. Não, tem bem bolado não, tem que ganhar. Tem que ganhar. Depois de domingo. Aí depois lá na frente, se precisar, a gente vem aí. Depois de domingo. Depois de você parar. Você tem que dar parabéns pra mim, dinheiro pro fechou, dia 12 de junho de 93. 12 de junho de 93. Você tem que me agradecer isso aí. O resto da sua vida. Você é essa velha que tá aqui do meu lado. Você é essa velha. E esse aqui também tem que agradecer. Mas sempre agradecer. Você. Ô, LG, nós não esquecemos. Eu tenho um acordo com o LG, é o seguinte, Dodó. Fala, vovó. Eles entregam o jogo. Saiu o filme, viu? Saiu o filme do Verdão aí. Eu tô no filme. É o 12 de junho de 93. Vai falar, ó. O que foi, ó, vovó? Eu quero fazer o acordo pra gente passar bem. Acordo, vamos lá. É de 1-0. Do Santos, só 1-0, LG. E aí, quero ver uma derrota só. Quero saber desse acordo. Aí, ganha de 1-0, mas também ao mesmo tempo. Dá uma entrada feira no Damião pra ele se machucar. E aí? Legal, bom. Aí você fica sem o Damião e a gente ganha 3 pontinhos, vocês não vão cair, também não vai pra Libertadores das Américas. Não, porque o pé de galinha não vai jogar, então nós vamos dar essa vitória. Ganhar, vai jogar. Consigo fazer pé de galinha. Vamos ao Santos então, outro lado. Já que falou deles. Let's Como o Robinho pegou um jogo, né? Era uma aliviada. É um joguinho só, então não joga amanhã contra o Botafogo. Jogo da volta da Copa do Brasil. Né? É, mas é jogo difícil, hein, Gê? Foi 3x2 lá. É complicado, Botafogo complica pro Peixe. Sempre complica. Mas aí, tá confiante, RG? Ó, tô confiante, tá. Confiante pela vantagem. Joga em casa, né? Deve ter aí um pouco mais de torcida, pelo menos aqui tem sido assim no Pacaembu, né? Pacaembu. Então, vamos lá, né? Botar fé aí e tentar passar. É o que tem que se fazer. E o Aranha tá de volta amanhã no gol. É, tem o Luiz Gustavo também. Também. Né? Voltou a treinar. Eu gosto, também. Eu gosto desse garoto, joga bem, é legal. Um garoto bom de bola. E torcer pra amanhã passar bem, né, cara? Vamos passar pelo Bota e ver quem vem aí, né? Sim. Certo? Beleza. Copa do Brasil é a nossa meta também. Não tem outro jeito. Tudo bem. E o pé de galinha aqui em São Paulo não joga. Não. Aqui os caras tiram. Não joga? Não, aqui joga. Não. Aqui. Você acha que vai dar? Os caras só botam ele na Vila. É incrível, cara. É? Como a torcida do Santos tem paciência com esse cara. E no Pacaembu, você acha que vai estar bastante gente, público bom, né? Bastante, bastante eu não acredito. Mas é, bem mais do que tem na Vila Belmiro, sempre tem, lógico. Ah, eu acho que vai ter bastante, sim. É jogo decisivo, vale vago. Faz tempo que o Santos não pega um jogo decisivo no Pacaembu. 25 mil, mas veio da outra vez aí. Veio da outra vez aí, Benji. Não teve tanto assim, não. Mas não era jogo eliminatório, A torcida anda meia desacursoada, viu? Claro que vai ter muito mais do que tem na Vila Belmiro, mas não a ponto de lotar o... 25 jogo. Mil, você acha muito? Sei lá, entre 20... 25 mil é bastante. 25 mil pro Pacaembu tá quase cheio. Então, eu acho que deve dar uns 25 mil. Eu acho que deve dar, chegar umas 20 mil pessoas. 20 tá bom também. Tá ótimo. Né? É isso aí. Então tá bom. Mas antes, o seu Bento, se eu continuar aí, por favor, vamos falar aqui, dá um recado de Peugeot aqui. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Meus amigos, olha só, o Estádio 97 também em nome de BV Financeira, né? Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Também em nome de Grupo Esser, um nome construído com história. De Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo à meia-noite no canal Space. De Sony também, Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Olha só, tá conversando com o Mota aqui fora do ar. Eu perguntei, filho, e aí, deixa eu vai falar ganhar? Um negócio, também se perder hoje, o cara vai encher o saco de novo. Vai, olha, vai ser perder a décima quinta. O rei do morre e morre. Toda vez você fala porcaria de Mota. Novo pra mim. É. Não, o Álvaro Pereira está lá, então a escalação de hoje, vou passar aqui pra você. Voltou lá de Omã. Veio rápido, hein? Caramba, veio do quê? Rogério Ceni, Paulo Miranda. Mito. É mesmo? Antônio Carlos. Mito. Edson Silva. Mito. Ei! Álvaro Pereira. Ei, é seleção brasileira aí, né? Denilson. É os Palmitos. Mito. Ixi. Hudson. Mito. Michel Bastos. Mito. E Ganso. Mito. Pato. Mito. E Allan Kardec. Mito. Momento fanfarrão. Tem que acreditar. Professor Murici. Vai jogar contra o Wat Pato. Professor Murici, meu. 1x0 não foi pouco. Mito. Obrigado, meu. Viu hoje? Até amanhã. Porque se amanhã também se perder, amanhã é minha segunda. 1x0 foi pouco, né? Tem que ganhar. Eu tenho que acreditar no São Paulo. Se eu não acreditar no São Paulo contra o Wat Pato, você tá brincando com a inteligência do torcedor são paulino. A chance do São Paulo ser eliminado hoje é de 90%. Ah, para. Tá falando besteira. Vamos sério. Vai. Vou falar real, Motinha. Mota, vou falar real. De maneira imparcial. Ah, tá. Imparcial. Eu assisti o jogo do São Paulo e o Wat Pato. O São Paulo conseguiu alguma chance na partida? Não. Mas principalmente no final dela, o Wat Pato mais deu um calor no São Paulo, Domenico Carlos. Mas deu um calor que não fez o gol por muito pouco. O Morici já tá com esse papinho, ah, tamo cansado, ah, é porque a viagem foi desgastante. Eu não vi o técnico do Achipato quando veio jogar no Morumbi, que fez o mesmo trajeto, saindo lá da cidade que eles estão lá, tá certo? Pra vir aqui pra São Paulo, fizeram o mesmo trajeto e não chegou aqui com desculpinha. Foi lá e meteu um terror no São Paulo no final da partida e quase consegue aí empatar o jogo. Lá, Motinha, é um estádio acanhado, dizem que é pra 10 mil pessoas, é realmente complicado jogar num lugar assim, e dizem que o gramado é péssimo também. É péssimo. Ou seja, o São Paulo ele não conseguiu fazer uma vantagem muito grande aqui no Morumbi, que era um gramado teoricamente muito melhor, e por ser um time mais técnico, acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade hoje lá, ainda mais contra um adversário chato, que marca a saída de bola, eles pressionam mesmo, até que o São Paulo quase tomou um gol assim, porque foi querer sair tocando na defesa e perdeu a bola. É um estádio acanhado e com gramado péssimo. Eu acho que a pressão lá vai ser enorme. Eu também contar, acho, Motinha, mano, que é um jogo histórico. Não tem? Não, até tem. Mas o negócio é o seguinte, pro Achipato esse jogo é o jogo da vida. Pro São Paulo é mais um. A chance do São Paulo, eu acredito, é pra salvar o fizer, ano. Né? Se fizer um gol, até os primeiros 15 minutos, é aquela coisa. Aí dá pra dar uma vai certa, ser pressão, né? O tempo acertada agora. Mas, peraí, também mas o São Paulo tem um gol. Agora o São Paulo não pode pensar que vai ficar com medo do Achipato, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que a chance do São Paulo é grande. A história do São Paulo em torneios internacionais, pelo amor de Deus. O São Paulo joga desfalcado de quem hoje? Mas sabe qual é o problema? Do Kaká, o Fabiano, do Zete. O São Paulo não perdeu de 2-1, gente. O São Paulo perdeu de 1-0. Então, assim. Não, não perdeu. Vai jogando. Aliás, o São Paulo ganhou de 1-0. Não, por isso mesmo. O São Paulo ganhou de 1-0. Não, né? Não ganhou de 2-1. Porque o 2-1, 1-0 pros caras dava os caras. Só que tem um detalhe: os caras precisam fazer 1-0 pra ir pra pênalti. Exatamente. E 2-0 pra levar no tomar 2-1, os caras precisam fazer 3. Então, se o São Paulo fizer um gol, eles têm que fazer 3-1. Então, é assim: eu acredito que vai ser difícil pra São Paulo passar. Por causa de tudo isso que o Mano falou. Eu não conheço, mas eu tenho que acreditar que o São Paulo vai lá. O São Paulo tem um time melhor. O São Paulo tá no G4 do Campeonato Brasileiro, que é muito mais difícil. Com certeza do que o campeonato deles lá. Então, eu tenho que acreditar, Eu achei que o São Paulo ia moer o Achipato aqui no Morumbi. Achei que ia ser uns 3 pra 5. Por isso que é muito difícil o campeonato brasileiro e tem que jogar os outros campeonatos, que o São Paulo tem certa dificuldade. É que todo mundo se lembra, antes do primeiro jogo, foi a tônica, né? São Paulo vai arregaçar porque ninguém sabia quem era, porque puta vai golear, blá blá blá. Tem mais quer isso. Dizer, não foi nada disso que a aconteceu. A prática foi diferente. Agora, só uma informação em cima disso, o Domênico. Hoje saiu uma nota da FIFA dizendo que eles querem, o Zé Blatter quer acabar com esse negócio aí do gol fora de casa valendo dobro. Porque ele acha que está prejudicando os times da casa sair para jogar com medo de tomar gol. Então, a partir do ano que não vai valer mais. Vai ser uma grande bobagem. Eu acho legal pra caramba. Ele disse que vai banir isso aí. Eu não acho legal, não. É um projeto dele. Você não gosta do gol fora? Eu acho que você tem que somar a diferença de gols, independente se você marcou dentro de casa ou fora de casa, tem que somar o placar final e se der empate nessa conta, vai pros pênaltis. Então, mas acho que vai fazer, mano. Então, mas não tem que ter esse critério de gol fora e o gol fora pra critério de desempate. Eu também acho que não é legal, não. Eu acho legal pra caramba. Ele disse que inibe o time da casa sair pro jogo. O time da casa fica inibido. Eu sou legal pra caramba. Eu sou contra, acho que você incentiva a sair mais gols. É. Eu acho também. E outra, você incentiva o time que tá jogando fora de casa a ir pra cima pra fazer um gol. Mas você não inibe o da casa? É isso que ele disse. Ah, inibe. O time da casa fica com medo de sair, o jogo tá chato. Quando o time é bom, rapaz, ele se segura lá, daí vai lá e faz 2 e acabou. Tem esse papo, não. Esse papo é pra quem, sei lá. Eles estão estudando. Eu queria fazer um comentário breve sobre o jogo do São Paulo. Que eu acho que fica muito claro que pro São Paulo passar, basta empatar ou vencer. Ah, nossa. Isso, olha aí uma notícia do São Paulo. Bom, aí. Pode até perder, viu, Carso? Pode perder também, pode de 2-1. Então eu estava equivocado. Tá vendo como você não sabe nada? Pode até perder de 2-1, que faz. Eu acho que você acabou com a minha piada, queria agradecer. Fingi que passou. Tem que passar a informação, mas fala aí. O São Paulo aí parece que não está confirmado, lógico, é notícia de bastidores aí. Disse que a Adidas teria entrado na briga aí. Eu não sei se o Benja tem a informação, que o Benja conhece tudo lá do São Paulo. Ele falou esse tempo atrás, né? Não, ele falou de outra, não era essa. Do São Paulo? É, que a Adidas teria vindo aí pra cobrir a oferta das outras duas que estão concorrendo aí. Tava forte ali, era a Puma, não era? Então, era a Puma e aquela americana. A Under Armour. É, aí disse que agora a Adidas veio pra cima e quer levar de qualquer jeito. A Adidas pra mim é uma novidade, eu não tô sabendo disso aí não. E não sei como é que vai ser, porque o negócio com a Puma lá tava praticamente certo ali. E tenho lá minhas dúvidas, vou checar a informação antes a informação que eu tenho é que tem coisa assinada já. Então, diz que os bastidores estão fortes aí. Tem história. Coisa assinada, não, o seu Aidar aí assinou e eu não sei se ele tá querendo mais dinheiro depois que ele assinou. Aí então, eu acho que vai dar pano pra manga. Tá. É, então, a história toda é que estão falando aí que a Adidas veio pra cima e quer fechar de qualquer jeito. E o que, que você achou da declaração do presidente de São Paulo dizendo que é muito difícil mesmo fazer uma operação pra ficar com o Pato, Mota? Ele deu uma entrevista... Não, ele, o São Paulo tá na dele, vai esperar, porque é o seguinte, o Pato vai ter que cumprir mais seis meses contra... É, seis meses ou um ano com o Corinthians? O Pato seis vai meses. Ter... É, seis o Pato meses, não vai... um ano. O contrato dele vai até o final do ano de 2016. Mas aí em 2016. Seis meses ele pode assinar. Então o Pato vai ter que voltar. Eu duvido que o Corinthians vai querer o Pato de volta no Corinthians. Também. Também, eu acho. Mano isso. Também fala isso. E, eu duvido que o Pato voltará a jogar alguma vez com a camisa do Corinthians. Mas vai ter que voltar porque ele é jogador do Corinthians. Então eu acho que vai haver uma negociação aí e o São Paulo vai brigar pra baixar o preço. Não vai pagar o São Paulo. Né? Ah, vai tomar banho. Vou melhorar o nível disso aqui. Vou melhorar o nível disso aqui. Por mais que tenha que fazer a negociação pra baixar preço, eu não vejo o São Paulo hoje desembolsando 10... até 8 milhões de euros pelo Alexandre Pato. Eu também acho que não, lógico. Não só pelo Pato. E nem vale. Como nem por um outro jogador. Porque o jogador que o São Paulo está querendo trazer para o ano que vem para o lugar do Kaká é o Montilho. Montilho é o jogador que o São Paulo está tentando trazer para o lugar do Kaká. Agora, pagar 10 milhões de euros. O São Paulo vai ficar na dele. 10 milhões de euros. E quem vai pagar, bem? Ou arcar um salário de 800 mil reais para o Alexandre Pato, como diz minha mãe. Duvido. Quem que vai pagar 10 milhões pelo Pato hoje? É, a vovó fala fora. Isso, né, vovó? É, a vovó fala. Duvido e odó. Hein, Benja? Você não tem um Galatasaray? Que vai pagar 10 milhões hoje por Corinthians. Cara, eu pago, hoje, cara. Hoje, o Luciano paga. Eu pago pra ser minha assistente de pau. Hoje, a minha não deu assistente. Ele paga pra ser assistente de pau. Mas eu vou botar ele de saia. Não, paga. Você paga de salário? Quanto que ele quer? Não, quanto você paga? Ah, ele ganha 20 milhões. 700, 800 mil por mês. Só isso? É, ô, Luciano. Fala aí, meu. O duzentinho... Eu danço também lá. Cê, de maiô? Que bacana, olha só. Como é que vai ser? Tem a bananinha, você seria o quê? Ah, o nariguinha. Ah, nariguinha. Vamos fazer um patrão. Tem que ser narigudão. Por mês, lá um aninho de contrato, você dança lá no Luciano. Chupa engole lá. Oh! E você que não isso? Precisa que disso. Isso? Benjamin não precisa, olha que cara de pau. Oh, vocês estão loucos. Mas quero fazer um pacote você e o Mano dançando pra mim. Nossa, que lindo. Bacana. Se não tiver contato, eu e ele físico, tudo bem. O problema é que tem contato. Tá certo. Em nome de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690, venha hoje dirigir o seu, agora... Scream for me, Corinthians! Daqui a pouco! O Tardelli vai jogar, o Galo vai, pode jogar. Hoje, o Tardelli tá de avião, vai arrebentar com o Corinthians! Pode jogar, bacana! Daqui a pouco! Vai jogar? Freguês eterno! É, pode vir que é tudo nosso! Mineirão o jogo, né, mano? Lá no Horto, lá no Mineirão, com o retorno de Paolo Guerreiro no ataque. Sim. Ufa. O Corinthians deve entrar hoje com Cássio, sim. Fagner, tudo Felipe. Entrando, Cássio? Né? Cássio, Fagner, Felipe, Anderson Martins e Fábio Santos. Guilherme Andrade, Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto. Malcom e Paulo Guerreiro. Esse aí deve ser o provável time que enfrenta hoje o 2x0. Foi 1x0 ou 2 aqui? Foi 2x0. Tá lacrado. Eu acho que lacrou também. Mas o negócio é o seguinte, Bento. Primeiro, com relação aos jogadores aí, a participação deles na partida. Gil e Elias, se o Tardelli jogar, eles também deveriam jogar. Aí vai falar, ah, mas os caras jogaram, estavam lá em campo, etc e tal, dane-se. Tardelli entrar em campo, Gil e Elias deveriam estar também. Mas eles estão com medo que o cara sofreu alguma lesão, mano. Medo tô eu. Medo tô eu, que preciso pagar a conta dia 5 e dia 20. Esses caras não têm medo de nada. O Corinthians perdeu o jogo com o Tardelli no campo. Se esses caras não jogar, os caras nunca mais jogam no Corinthians. O negócio é o seguinte, jogador pra mim é muito mal acostumado. Aí vão falar, ah, mas o cara tá cansado, é desgaste. Desgaste é o cacete, velho. O cara vem dormindo na executiva, puta cama boa, comida boa. Vem descansando no avião, velho. O cara tá de brincadeira. Ah, mas o fuso horário. Que porra de fuso horário, velho? Quem tem vontade, tem vontade. Uma vez o Juninho jogando pelo São Paulo, ele jogou em menos aí de 24 horas dois jogos, velho. Vai pro inferno. Quem tem vontade, tem vontade. É, com relação ainda ao Corinthians, volto a criticar aqui esse órgão que, na minha opinião, gosta de aparecer mais do que os jogadores, o STJD. Esses caras aí, eles têm ausência midiática. Param de falar dele na mídia, pronto. Os caras vão lá e começam, ah... Quem no Corinthians aí que foi julgado recentemente? Põe de novo na pauta do julgamento aí. Novamente os caras estão indiciando aí o Guerreiro pela trombada que ele deu no árbitro e pela, entre aspas, cabeçada que ele teria dado no jogador do Grêmio. O Guerreiro já foi absolvido em primeira instância nos dois julgamentos. Nem levaram pra frente isso daí. Tava arquivado. Novamente vem essa porcaria desse STJD. Como assim? Encheu o saco do Corizé. De novo. Ontem eu vi um procurador dizendo que o caso do Petros é semelhante ao caso da Portuguesa, que o Corinthians vai perder 4 pontos. Em entrevista lá no Rio Grande do Sul. Então, mas é que tá, na primeira instância, nem falaram que ia ter julgamento, Portuga, porque não acharam indícios suficientes aí pra incriminar o Corinthians, entre aspas, incriminar. Tá certo? Novamente eu volto a falar aqui, esses caras, eles têm crise midiática, ou seja, não aparece mais o nome do fulano, do ciclano, do beltrano no jornal, no site, na capa do Kisuco. Ou seja, os caras ficam um pé da vida, falam, pô, parar de falar de mim, não sei o quê. Aí fala, chama aí mais um jogador aí que tenha tido talvez qualquer tipo de problema aí na STJD, que tenha sido julgado, qualquer clube grande. O cara vai lá e resgata isso daí, pra novamente a gente tá falando o nome desses caras no ar, pra não usar um outro termo que eu gostaria de falar. Calma. Mas vocês entenderam o que eu gostaria de dizer. Então o negócio é o seguinte, novamente essa porcaria desse STJD quer aparecer às custas do Corinthians. Quer aparecer, essa é a verdade. Isso tá claro, é notório. Com relação ao Petros, Domênico Gato, já tinha arquivado o caso. Tinha arquivado. Já foi lá o outro. Não, põe de novo em pauta, não sei o quê, tem novos indícios. Tem porra de indícios. Quem que era o casão, mano? Não, é o Bocó. Me recusa a falar o nome porque eu não dou ibope pra esses idiotas, não. O negócio é o seguinte, agora novamente aí, com relação aí ao Guerreiro, vou indiciar o cara no mesmo artigo que o Petros tinha perdido lá aqueles 180 dias aí de atuação em campo. Ele vai ser julgado novamente nesse artigo aí, o que é um absurdo. Que é um absurdo. Ele já foi julgado e foi absolvido. Tava arquivado. Volto a dizer aqui. Eu acho um absurdo. Tô sendo repetitivo, mas volto a falar aqui. Esses caras gostam de aparecer. Gostam de aparecer. Esse é o português claro. Eu quero que o STJD se dane. É um absurdo você tirar pontos de um time que ganhou dentro de campo. Não, mas, para. Se a moda pega esse negócio de levantar... Aí ferrou, velho. Ô, RG, com relação a esse negócio do Petros... Domênico, com relação a esse negócio do Petros... Tá virando uma bagunça, pô. Com relação a esse negócio do Petros, vamos lá. Vamos explicar pra quem tá entendendo. Ah, mas o Petros... Não é aquele negócio do árbitro aí, o do Petros. Daquilo lá ele já foi... punido com... Cuidado, foi desenquadrado do artigo de agressão e foi enquadrado no artigo de atitude hostil. Ele pegou aí 3 jogos e já cumpriu esses 3 jogos. Mas com relação aí ao Petros e o contrato dele, Domênico Gato, ele tinha um contrato vigente com o Corinthians de empréstimo. O Corinthians comprou o Petros em definitivo. Ou seja, o vínculo mudou de empréstimo para definitivo. E foi essa mudança, não é que ele mudou de clube, etc e tal. A Federação Paulista de Futebol, ela deu aval. O Corinthians entregou a documentação, ou seja, a federação demorou pra entregar pra CBF, cacete, a 4, dane-se. O Corinthians entregou a documentação, a federação foi lá, enviou pra CBF, deu o aval pra CBF, e a CBF deu o aval pra que o cara entrasse em campo. Quem errou foi o filiado da CBF. O Corinthians ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Se a culpa existiu aí, a culpa é da federação que mandou a documentação pra CBF avalizando o negócio. Quem culpa é, menino? E outra, mais incompetente ainda é a porcaria da CBF, que não checou se tava tudo ok ou não. Entendeu? Volto a dizer aqui, falta vergonha na cara do futebol brasileiro. Na várzea, você consegue informatizar um sistema e saber se o cara tem condições de jogo ou não. A CBF, tá certo? Que é incompetente pra diabo, velho. É incompetente pra cacete. Eles não têm condições aí de atualizar a porra do site deles, Domênico. O cara entrou no bid, tem condições? Não tem condições? Tomou amarelo, tomou vermelho, tá suspenso? Põe a porra do jogador no site. O árbitro entra lá no vestiário da partida, ele entra lá, ele fala, ó, o jogador tal do time tal, tá suspenso, tá punido. O jogador Pedrinho, Zezinho, Luizinho do outro, também estão punidos, não podem jogar. Fala, se tiver constando esses jogadores aí na lista de relacionados, tanto titulares quanto reservas, excluam porque não tem condições de jogo. Mas o Botafogo, os caras avisam, mano. Acabou. O Botafogo, se põe o cara errado, os caras, ó. É um absurdo, cara. Não põe não, cara, não, Botafogo. E outra coisa, hein, mano. Esse negócio de desarquivar as coisas aí é perigoso, né? Daqui a pouco vão desarquivar aquela vez que o Diego Souza bateu no Domingos, o Palmeiras vai perder 5 pontos também. Ah, com certeza. Vão começar a desarquivar. Quando eu dei no juiz lá. Você deu o problema, você dá o que você quiser. Outra coisa, viu, Domênico Gato? É outro absurdo. O STJD também pediu as imagens aí do chinesinho lá que apanhou no protesto na China, lá em Hong Kong. O cara tá com a camisa do Corinthians e o STJ tá querendo punir o Corinthians também. Não, é verdade, o ativista foi preso lá longe, o velho. O cara lá pediu lá as imagens, falou, vamos ver se o Corinthians tem nada a ver com isso. Eu quero imagens do Curitiano preso, eu quero imagens agora. O que foi me ajuda aí, ô. Tinha um chinesinho lá. O chinesinho, era o Marighella chinês lá. Foi preso porque ele tava com a camisa do Corinthians. Era que era um vagabundo. O Marighella chinês, ele tava lá. Não, mas é verdade, porque Hong Kong... Marighella chinês agora. É Hong Kong é uma província da China. China. E tá você ligado? Já foi muito pra lá. Não, mas eu conheço, eu estudo. Ah, tudo bem. Imagina. Nossa, já, é verdade, Hong Kong. Já vi no Google foto. Não, não é. Hong Kong é uma província chinesa. Uh-huh. E Hong Kong também aí é supervisionada pela China com relação às eleições. Eles precisam de aprovação, etc e tal. E se a China não der, acabou. Me dá imagens do corintiano preso. Então ele tava protestando aí pela democracia. Eu quero imagens do corintiano preso pedindo ao Pedro. Ele matou três caras na condicionada. Ele botou a camisa do Corinthians e foi preso. Tá preso. Fala, mano. Lá, por exemplo, o que acontece é o seguinte, a China agora que ela foi reintegrado a Hong Kong e a China, o que acontece? Eles, os chineses, querem indicar os políticos que irão concorrer à eleição. A hora de história com moto. E os caras estão protestando por causa disso, eles querem democracia, quem quiser se candidatar, se candidata. E lá, a China... quer falar quem vai ser candidato e pronto. E aí tem um corintiano que quer ser candidato. Não, e a molecada resolveu fazer um protesto. Corintiano que é o Andrei Sanches de técnico, de presidente da China, o Andrei Sanches. Eles fecharam todas as ruas, estão há muito tempo isso. E é tudo molecadinha, 18 anos, Corintiano que é o Basílio. Olha, é o Basílio. Antes da gente começar, tá certo. Antes de começar, o Benjamin tem recado importante da S, né, Beja? Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. É isso aí, seu estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos partir para a primeira ligação de hoje aqui no 32847097 em nome de Grupo Esser, um nome construído com história. Também em nome de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Outback também, Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Em nome de Sony Xperia E1 do OTV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. E Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Lembrando que tem torcida, né? Peugeot Estádio 97 para o São Paulino, São Paulo e Bahia, hein, gente? É, São Paulo e Bahia. Já tá valendo, né? O São Paulo deve vencer, na sua opinião, não é isso que você falou? São Paulo ganha, ganha. São Paulo e Bahia. Juninho Pernambucano, Bahia ganha, não pode? Ô, Juninho Pernambucano, São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia. Olha, com certeza eu acho que vai dar São Paulo, porque o São Paulo tendo um gol, verdade, goleiro que também bate falta. Verdade, mano. Isso é definitivo no futebol, falta. Ah, entendi. Com certeza, o Rogério vai jogar. Vai jogar, meu. Se ele vai jogar, então com certeza o São Paulo devia cavar faltas pra poder o Rogério bater falta e fazer gol. Obrigado, qual é o seu esquema de jogo preferido, Juninho? O que foi, Mota? Desculpa, não ouvi. Qual é o seu esquema de jogo preferido? Não entendi a pergunta, fale de novo. Nossa, qual é o seu esquema de jogo? A jogada é 4-4 falta. É, então... Tá bom. Desculpa não ter te ouvido. Não, não tem problema. Ó, então tem torcida, né, pra São Paulo, São Paulo e Bahia. 18h30, hein? 18h30, sabadão agora, tá bom? Mas para você ir na torcida Peugeot Estádio 97, você tem que falar. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97 para você poder garantir sua vaga. Lembrando que voltaram os kits da HDI, né? Da HDI, que é a bolsa térmica, né? Sim. Então, pra você ganhar, você vai dizer assim, HDI Seguros e Debate Pronto. Boa. E dizendo, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha também o kit Bozano, viu, RG? Sim, Domênico, só pra efeito de registro aí, até pra que sirva de exemplo pra molecada aí, né? Você vê que coisa triste essa situação do Jô, né, cara? O pai chegar ao ponto... Tá com medo dele virar um Adriano. De vir à mídia, nossa, né? E declarar... Porra, tem medo do cara seguir os passos do Adriano. A pessoa. Quer dizer, o cara com um moleque, né? Praticamente um moleque aí, com todo um futuro pela frente, dinheiro, né, poderia ter sucesso, poderia ser dedicado. Fazer o quê? Lógico que não vai ser nenhum Cristiano Ronaldo, mas não, poderia, jamais. Poderia levar a sério e com responsabilidade uma carreira, né? É. E aí, olha como acontece. A carreira que ele pode levar a sério daqui a pouco é outra, mas o negócio é o seguinte. Olha, eu respeito, não brinca com essas coisas não, meu, que eu fico exaltado, hein? Tô brincando com o Nato, tô falando muito sério. O negócio é o seguinte, RG, eu não tenho dó desse tipo de cara não, Domênico Gato, porque uma coisa, antigamente o cara falava, mas não tinha instrução, mas o cara não viu o que acontecia. Hoje em dia, não é novidade pra ninguém acompanhar casos e casos de jogadores que terminam a carreira na sargento. Tem milhões de exemplos, tá certo? Porra. O Jô é um cara aí que teoricamente é esclarecido, é um cara que vive hoje no presente, aqui é um cara que tem acesso à informação. Depende é um cara como que você vê julgar o Jô, né? Não, mas aí que tá, entendi. Nossa, que horrível essa piada, desculpa. Nossa. Mas o negócio é o seguinte, é verdade, cara. O Jô, eu acho que é aquele tipo de cara que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar como o Adriano mesmo. É um cara que não dá valor no que tem. Hoje, mesmo o Jô com essa carência de gols, acho que ele tá 5, 6 meses sem fazer gols, mas é o melhor momento da carreira do Jô. Aonde, Domênico Gato? O Jô vai disputar uma outra Copa do Mundo. Ah, não, desculpa. Nunca mais. Nunca mais. Também acho nunca que não. Mais. Ele tem que se apegar no Atlético Mineiro, porque pra mim é daí pra baixo. Não, e ele fez parte de um contexto vitorioso no Atlético Mineiro, que entrou pra história, ganhou Libertadores, foi disputar o Mundial. Certo? É um cara que ao invés de aproveitar esse momento que ele tá, como o Tardelli tá fazendo, não, ele prefere quebrar na noite. Tem que ele se apegar mesmo. É só um registro, né? Bom, é o seguinte. Fala aí, gente. Só pra ver como funcionam as coisas, né? Que se liguem os novos, né? Deixa eu falar outra coisa de novo. Eu quero me auto-parabenizar, dia do professor. Hoje é dia do professor. Ninguém, nem outro técnico do Brasil ganhou tanto título. Não. Foi tão elegante. O Mano mesmo falou que é o Edvaldo Corinthians. Você gostou do Edvaldo Palmeiras. Não. O RG gostou do Edvaldo Santos. Então, dentro do meu trabalho, eu sou um cara renomado, entendeu? Ah. Então, me auto-parabenizo que é o dia do professor. É isso, bom, eu já falei. Falando em professor, daqui a pouquinho tem o pessoal da Escola Arte de Viver lá do Ângulo, não é isso, Bá? Daqui a pouco, já tá aí a professora Sandra? É forte. A professora Sandra já tá aí? É forte. Quem é que tá acontecendo? Não, então, o pessoal tá aí, né? A professora Sandra, tá aí os alunos Gabriel, o Heitor, a Beatriz, a Cristiane, a Milena e a Maiara. Eles vão fazer um trabalho deles aqui ao vivo, Bá, é isso? Eles vão fazer uma pergunta. Três perguntas pra nós. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Brincadeira, honra, bicho. É. Daqui a pouco, hein? Estamos aqui pra responder. Tá? Daqui a pouco. E outra coisa, eles trouxeram um lanchinho pra gente. Trouxeram lanches. Isso então, é bom. Isso é melhor ainda, melhor ainda. Estádio 97 partindo para a primeira ligação em nome de Consórcio Remasa. Seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue 31423440. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Asdrubal Tocó. Asdrubal Tocó tem ouvinte para participar. 32847097. Vamos ver aqui. Alô? Alô? Quem fala? É o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Ha! Tudo bem. Sérgio Balano, meu glu-glu. Tá, tá. Hoje estaremos passados de galo. Torcendo pelo Atlético. Sérgio do que, Sérgio? Sérgio Marcondes de Oliveira. Marcondes de Oliveira. E quantos anos você tem? 3.1, Dodô. 3.1, RG. Hoje? 3.1. Olá, hein? 14 anos de rádio ontem, eu faço amanhã, hein? Olá. Lembra quando você cantava? Lembro, cantava na noite. Não, você era pequenininho. Ah, o que que eu cantava? E aí? Aí você cantava junto com o papai. Sérgio Ador. Era o papo do... Sensacional! Mas é sensacional! Salvou a hoje. Olha, eu tô vendo os alunos da escola na arte de... Urinando, rindo muito. Não, tá rolando no chão. Rindo demais. Ô, Sérgio, aí, qual que é o... Oi, parabéns pra Bia de novo, que é aniversário dela. A Bia, faz aniversário hoje. Parabéns pra Bia. No alto, eu sou de Santana, 26 anos de idade. Como é que é? Santana? Santana é nós, pô. Alfredo Pujol. Parabéns, viu, Bia? Não sabia, parabéns. A Bia faz, 26 anos. Parabéns, viu, Bia? Quem morou aí foi uma... 26, Bia. Quem morou aí em Santana foi na rua Doutor Zuquim, 53, foi meu amigo Pão Covo. Ele morou lá, né, mano? Junto com a irmã, trabalhava lá. Morou antes de virar a zona. A irmã dele trabalhava lá. Ele abria e fechava? Ele abria e fechava. A irmã dele trabalhava lá na Doutor Zuquim, 53, a Vera, irmã do Pão Covo. E ele morava lá também. Sérgio, qual que é o time? Eu sou o Coringão, mano. É nóis, mano, é Corinthians, mano. Ô, Sérgio. Aí, mano. Daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Mineiro. O Coringão conseguiu uma boa vantagem aqui em São Paulo, 2-0. E aí, jogo tranquilo lá no Mineirão, né? Não vai ser no Horto, não. Vai ser no Mineirão. E aí, jogo tranquilo, cara, pro Coringão? Olha, mano, eu espero que seja, mas no, de fato o Coringão não vem apresentando um bom futebol. Bom, espero que seja, é isso que eu tô tranquilo, acho que vamos passar de fase. Ah, cara, eu também acho que o Corinthians ele vai ter um resultado hoje mais tranquilo aí em campo, porque me preocuparia se o Corinthians tivesse que fazer gols. O fato de não tomar não me preocupa, não, porque o Corinthians ele tem uma zaga constante ali, a defesa do Corinthians é blindada. Primeiro, o Atlético tem muitos desfalques. Segundo, o Corinthians, seguinte, mano, se o Corinthians meter um gol, cara... Porra, tem que fazer quatro. Tem que fazer quatro, é difícil pro Atlético, você tem que atacar numa dose que não pode tomar gol. Você não pode se mandar igual um louco, é difícil pro time da casa, cara, hoje. Não, mas não acho que precisa se mandar não, cara. Não é possível. Mas durante uma partida ali, numa dessa, vai, faz 1-0 no primeiro tempo, o jogo tá aberto, mas vai ter um certo momento que você vai ter que ir pra cima, Corinthians tem a vantagem, Corinthians é um time que toma poucos gols, concordo, mas tranquilo eu não tô. Não dá pra ficar tranquilo eu com tô. Esse time. Eu não. Eu tô tranquilo. Com esse time do Corinthians não dá pra ter tranquilidade, não. Eu confio no time. Eles podem ganhar de 2-0. Vai pra pênalti. Pode, mas peraí, nos pênaltis não dá pro Vitor. Sim, né? Mas olha. Não dá pro Vitor porque ali tem o Peter Cássio. 2-0 é um resultado normal, ou não é? Domênico, o Cássio em pênaltis, velho. Se ele errar o lado, ele ainda pega. Ele é grande. De tão grande que ele é, velho. Eu, se sou o Cássio, Mota, eu não me posiciono no meio do gol. Eu me posiciono num dos cantos da trave, eu vejo o lado que ele tem mais facilidade pra pular. Me posiciono do lado da trave e deixo o canto aberto. Porque se ele pular ali, ele pega. Fala aí, amigão, o que você queria falar? O Corinthians é que o Corinthians joga bem quando o time adversário sai pro jogo, né? Então, esperamos que seja assim hoje. Mas cada partida é uma partida, como já dizia Mano Brown. Fala aí, Rudy. É verdade. Agora, ô Sérgio, certeza. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Rudy foi fazer o número 2. Não. O Rudy tá com... Então ele não volta mais. Ele tá com uma dor de estômago, velho. Tá e quando tem menina lá fora, ele vai fazer stand-up, ele esquece do programa e faz tá stand-up. Ah, tá fazendo a merdinha lá. Ô, Sérgio, deixa eu falar um negócio pra você. A gente tá fora do ar falando que o Tardelli talvez jogasse. Você acha que se o Tardelli vai que joga, e joga bem, ou faz gols, e o Elias e o rapaz, o zagueiro lá, como Gil. O Gil, não jogarem, não fica mal pra diretoria do Corinthians e pros jogadores? Mas é que tá, Portuga, só um adendo nessa informação aí. Não, uma tanto possibilidade. Tanto o Gil quanto o Elias, eles já deixaram a capital paulista e eles já estão rumo a Belo Horizonte. Ah, então se jogar, joga todo mundo. Eles estão em trânsito. Você acha uma boa jogar ou... Você tá rindo por quê, mano? Tô rindo, é verdade, chega. Informação. Se chegar no horário lá, tem que jogar assim. É igual o Mano falou, o jogador tem que parar com a frescura de jogar 3 dias e jogar um dia e folgar 3. Tem que ir pro jogo. Eu jogava bola todo dia, todo mundo jogava bola todo dia. Ah, mas que comparação você tem? É diferente. Ah, você tá brincando com os caras. Os caras correm 12 quilômetros, você tá louco. E digo mais, ó, você corintiano, ó, você corintiano quiser recepcionar o Gil e o Elias, eles vão chegar em Belo Horizonte aí às 19h15. No voo DH-7431. Como é que você sabe tudo isso? DH-7431. É o número da aeronave. Como é que você sabe tudo isso? É, tô lendo a informação aqui no... Mentira, que não tem essa informação. Claro que tem. Isso tudo é porque a CBF é totalmente inconsequente. Os clubes estão aí em fase de final de Copa do Brasil, em fase final de Brasileiro, e eles desfalcam, a CBF desfalca todos os times. Semana passada, São Paulo foi prejudicado, o Cruzeiro foi prejudicado, o Corinthians foi prejudicado, o Atlético Mineiro foi prejudicado. E hoje, por mais que joguem esses caras, podem até fazer gol se jogarem, também está sendo prejudicado. O jogador não pode chegar de uma viagem de 25, 30 horas. Pode vir em primeira classe, seja lá do que for. Ele não pode chegar aqui 3, 4 horas antes de um jogo, depois de uma viagem de 30 horas com fuso horário e o caramba, e entrar em campo para jogar. Então a CBF, o que ela faz com os clubes aqui é um crime. E não se esqueça, Benja, que a CBF, ela vendeu os mandos da seleção brasileira aí quando tiver que marcar amistoso. Ela vendeu para uma empresa. O objetivo da CBF não é cuidar, preservar os clubes. Ela faz o contrário. Isso que, quem que tinha dado a entrevista aí? Quem que foi que tinha falado? Meu Deus do céu, me deu um branco. Isso foi o Alex. Porra, rapaz, me deu um branco agora. Foi alguém faz um mês, mais ou menos. O cara falou uma verdade. A CBF tem que cuidar só da seleção brasileira. O campeonato brasileiro tem que se cuidar pros outros. Então você não pode fazer isso, cara. Mas nem disso ela cuida. É mutilar os clubes. Ela vendeu, Benji. Ela vendeu a chance de marcar amistosos aí pra uma empresa. Então essa empresa... Não é essa gestão, foi o Ricardo Teixeira. Mas é que tá vendido, se não me engano, acho que até 2016, velho. Tem que cumprir 2016 ou 2022, velho. Cara, eu posso dar um depoimento, cara. Teve uma vez, cara, aqui no mesmo dia, cara. Olha só pra você ver, cara, como dá, cara, pra jogar, cara, todo mundo, cara. Cara, uma vez, cara, no mesmo dia, cara, a gente fechou, cara, em BH, cara. Em São Paulo, Manaus, cara. Em China, cara. Ou seja, cara, dá pra fazer isso, cara. É só querer, entendeu, cara? Manaus e China, velho. É, cara. Manaus e China. Fala aí, amigão. Uma pergunta, vocês que são influentes aí no meio futebolístico. O mano, pode falar. Fizeram um barulho aí, fizeram um movimento aí, Alex, Paulo André, Fernando Praz, etc., para que mudasse o calendário brasileiro. Eu também acho um absurdo, concordo com o que o Ben já falou, o jogador sair de um país e jogar 24 horas depois. Existe alguma coisa que vai mudar? Porque, pô, na Europa os caras param de jogar, o campeonato para, e aqui no Brasil fica essa palhaçada de o clube emprestar um jogador, ficar desfalcado, ter que jogar desfalcado, ser prejudicado. Existe alguma mudança aí? Sérgio, eu vou falar mais pra você. A final da Copa do Brasil tá marcada pro mesmo dia de um amistoso da seleção brasileira. E o Dunga já meteu terror nos caras dizendo assim, ó, você levanta, se o outro senta na tua cadeira, você perdeu. Tipo assim, vai chamar quem seja. Por exemplo, nós podemos ter uma final da Copa do Brasil, é até bem plausível que seja Corinthians e Cruzeiro. Do Corinthians, tá chamando aí Elias, o Gil, e do Cruzeiro, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Então pode ter uma final de Copa do Brasil esvaziada por causa de um jogo imbecil desse. Ô Sérgio, você quer saber a real, cara, com relação a esse bom senso aí? Pra mim fizeram pra aparecer. É a impressão que dá. Porque fizeram oba-oba ano passado, se uniram, paralisaram o início da partida, sentaram no gramado, todo mundo noticiando, todo mundo comentando, beleza. Foi só o Paulo André ir pra China, e parece que foi pra China e morreu. Cadê o movimento bom senso? Ninguém mais fala nada. Benjamin, os jogadores, eles deveriam, não só agora, mas diante dessas circunstâncias aí que envolvem o Botafogo, se os jogadores fossem unidos no Brasil, todos os jogadores se recusariam a entrar em campo. Porque se só o Botafogo faz isso, toma W.O. e se ferra, aí tá lascado. Todos os jogadores brasileiros deveriam se recusar a entrar em campo. Na Argentina, quando atrasam salários aí de jogadores da terceira divisão, a primeira não joga. No Brasil, é uma pouca vergonha. Todo mundo fala, ah, mas não sei o quê, temos que nos unir. Temos que nos unir. Por que não se unem? Por que não se unem? Essa é a questão que fica. Na minha opinião, fizeram esse bom senso é pra aparecer na mídia. Fizeram, porque aí tá convoca lá uma coletiva, todo mundo vai lá, ouve o que os caras têm pra falar, ah, precisamos de melhoria, ah, não sei o quê. Ué, mostra a melhoria. Mas quem... Mostra aí a vontade, RG, de mudar. Mostra, fala. Se não fizer ver, o que a gente quer, a gente não entra em campo. Precisa ver também, mano. Os jogadores querem isso. Como não quer? Você acha que os jogadores do Botafogo estão satisfeitos de ficar sete meses sem receber? Você tá falando do jogador Botafogo. Eu tô falando o seguinte, os caras fizeram movimentos, os caras levantaram uma bandeira, os caras fizeram certinho. Agora, será que os jogadores de futebol estão apoiando todo? Tá vendo também, jogador de futebol só se une. Se não estiver apoiando é porque é burro, Benjamin, então, porque hoje... Então não dá pra acusar o bom senso. Mas aí que tá, dá pra acusar sim, porque tem que conscientizar os outros que teoricamente não querem apoiar o bom senso, porque hoje, na situação que os caras do Botafogo estão, amanhã pode ser os caras. Ou não, Domênico Gato? Mas se os caras não se conscientizam, a culpa não é dos caras do bom senso. Mas aí que tá, então o bom senso deve chegar e falar, peraí. Você quer que os caras do bom senso vão na casa de jogador pro jogador? Deveria. Falou. Deveria. Fala, ó, nomeia um cara pra conversar com o grupo do time. Por exemplo, no Palmeiras, fala pro Fernando Praz, você é o responsável pra orientar todos os seus atletas. Então, é isso que eu tô falando. Então, mas nomeia um de cada time. Precisa nomear um. A partir do momento que você falou os caras querem aparecer na mídia, sim, apareceu uma forma de você passar o recado pros jogadores. Mas se o caso, se a própria classe não se une... Você não tá entendendo. Então chega lá o bom senso, o responsável pelo bom senso, fala, gente, tentamos, porém, a maioria dos jogadores brasileiros não aderiu ao movimento. Joga no... Entendeu? No negócio dos caras. Põe os caras na reta. Chega lá e fala, o negócio é o seguinte, tentamos fazer alguma coisa pra melhorar o futebol brasileiro, mas infelizmente a maioria aqui tem o quê? De ostra? E não aderiu ao movimento. A maioria falou que não participaria. Então, estamos abdicando, continua essa porcaria que assim está. E quem cantou a pedra? Pronto. Quem cantou a pedra com relação a isso de que não acreditava? Que não acreditava? Foi um cara do métier aí, velho. Foi o Vampeta. O Vampeta falou, boto fé nesse. Só pra explicar uma coisa, essa semana eu voltei com o movimento. Pra quem não viu meu vídeo, tava dançando. Esse é o movimento? Eu vou começar a exigir uma vez por semana a rave, entendeu? Então a gente vai voltar forte agora, eu, Adriano, Jobson. É, que beleza, hein? Estamos fazendo um movimento forte. Tem mais um pra você convidar, então. Quem que é? O Damião? O Jô. O Jô tá encabeçando isso aí, é mais novo. Então tá bom, Sérgio, você quer mandar abraço aí, meu velho? Vamos lá. Quero mandar um abraço pro meu cunhado Herbert, pro meu pai Sérgio também. Olha, primeira vez que manda um abraço pra cunhado, hein, velho? O cara deve ser legal mesmo, hein? Não, meu cunhado é gente fina. Ele falou outro dia com vocês aí no com o Mota. Mandar um abraço pro Luiz Tostão, pros meus amigos aí, o Arroba. O Arroba? Clínio, Arroba. Gostão, arroba. Deve ser magro isso aí, esse arroba. É, arroba, arroba. É, eu tinha um amigo meu que o apelido dele é arroba também. E ele era meio gordinho. Isso é uma quadrilha, mano. É. Quero mandar um beijo também pra Renata, pra Juliana, que estão ouvindo a gente aí também. Boa. Um abraço pra todos vocês aí. Parabéns pelo programa. Obrigado, Sérgio. Eu migrei há um tempo atrás aí de um outro programa aí que tem também, mas vocês são fenomenais. Fenomenais. Obrigado, safada. Oh, tá, valeu, bom. Irmão. Obrigadão, obrigado, viu, meu? Obrigado, Sérgio. Um grande abraço. Together, velhinho. Falou. Ah, e tem um brinde aí? Fala. Depende. A cadeia de bate pronto? Não. Como é que é? Não. É a quase HDI isso. HDI o quê? HDI o quê? HDI. Ah, mas o que ele é? HDI Seguros é de bate pronto. Ah. Como é que é? Repete, repete. HDI Seguros é de bate pronto. Aí sim ganhou aí a bolsa térmica. Boa. Tem a Gillette? Não sei. Não. Tem que falar, fala aí. Bozano, só a nova linha Bozano me garante barbear fenomenal. Boa! Bozano é uma coisa, o outro é outra coisa. Aí sim garantiu, né? Eu também tenho meu chamado e ligador em você. Você é sobrinho do RG, velho. Então tá bom. Como é que eu passo pra... Três dias úteis você passa aqui com um documento, ou alguém passa com o teu documento na Avenida Paulista 1439 no nono andar, tá bom? Beleza, Dodô, obrigado. Braço. Tá com Deus aí, um abraço. Valeu, depois, amigão. Depois você desenha a piada que eu não entendi. Ô Domênico, deixa eu fazer o merchan também, mapping. Não, que mapa. Não. Vou ganhar alguma coisa, meu? Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria, então, olha, vou dizer um recado para você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. A Banditech, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditech fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ataque, cara! Faça a Banditech, porque com a Banditech você vira o jogo! Acesse banditech.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. DJ, Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. GP, mano. GP. Tudo pô, bem, GP, isso aí eu gosto. Alô, GP. Alô, Rio Cruz. Isso aí, a gente conta já. Alô, velha guarda da porteira. Ah, basta receber. Opa. Ô, Domênico. Cuidado que isso aí, Domênico. Ô, Domênico. É alô, Martinho da Vila. Essa música não é de legista, mas já deitou muito corpo, hein, RG? Ah, essa música aí, essa já. Quase deitou corpo. Deitou o corpo. É música para núpcia. Vou falar com você. É deitar o corpo no cemitério, meu. Tá louco, mano. Deitar outra coisa não dá, velho. Muitas crianças já foram fecundadas com a GP, mano. Com certeza. Eu não fecundaria nada ouvindo isso. Você fecundaria, Dudu? Eu acho legal, essa música é legal. Estrocha aí. Mas na hora de fecundar, você ouviria não, isso? Não, fecundar, isso não é pra fecundar. Ô, Benji. Ó, fecundação. Seu carro, isso? Músicas pra fecundação, como diz o mano, pra procriar. Sexta-feira de vai fazer. Sexta-feira de novo. Sexta-feira. Sexta-feira é o dia, né, Ribeiro? Sexta-feira é o dia de chegar à noite já. Sexta-feira é afrodisíaca. É, você tá no teu carro. Sexta-feira afrodisíaca. Sexta-feira é o dia de abrir o capô do Fusca. Tá no teu carro indo viajar tal, pegar a estradinha. Você põe isso aí pra ouvir? Tudo bem. Não ponho. Não ponho. Então você não gosta. Eu tenho. Não, é que não gosto. Eu tenho outros estilos que eu gosto melhor. Mais. Se tivesse nascido em Xerém, eu ouvi isso desde criança. Mas a GP... Eu acho que isso é um samba. Não, mas vai. Isso aí... Ah, Domênico, é um isso aí é quase... Isso aí é... Isso aí, é um tipo samba. Isso aí é um samba gostoso. Já batido pro pagode. Ó, não, é samba, é um samba, mas cançãozinho, né? Você gosta de... Você gosta de Noel? Pagode, mas Dodô. É romântico, não é samba mais. Ô, Dodô, você gosta de Noel Rosa? Como? Noel Rosa. Não. Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Bezerra, sim, é um raio samba. Quem conhece de samba, tem que falar com o Cartola, mano, Cartola é bom. Aí é samba. Eu atualizei meu time hoje mesmo. Vamos ver algumas mensagens aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o pessoal cantou. Da escola, hein? Dicró. O mano era fã do Dicró, não era, mano? Gosto. Moreira, Bezerra e Dicró, mano. Os três malandros, os três tenores. Os melhores sambistas, Dicró e Pichote. Meu Deus. Vamos ver. Dodô, aqui, um abraço pro Dodô do cara. Gente boa, mas não. Abraço pro Dodô. Ricardo Ramos Rodrigues, fala galera, queria ligar muito pra vocês. Antes de ontem eu liguei aí pra rádio, mas eu liguei muito cedo, né? Aí eu participei do Drops da Véia, mas eu não sabia o nome da música. A gente ouviu, foi bacana a sua participação. Ricardo, não o deu, Jimmy né? ficou feliz com você. O Jimmy descascou. O Jimmy ficou feliz pra cacete. Bem feliz com você, pode ter certeza disso. Eu queria conhecer a Véia, eu que eu sou fã dela. Ah. Quem? Como é que faz pra conhecer essa energia? Conhecer quem? Quem? A velha. A velhinha de manhã, né? É. Ah, é, pode ter que vir de manhã e cedo. Ela vem pode vir o dia? Vou trazer um bolinho pode, pra ela. Traz o tricô, você faz junto com ela. Ah, bolinho. Meu 973. Antônio Marcos. O homem de Nazaré, mas isso é bom. Isso é legal. Então, mas o Brock falou que vai ser isso aqui hoje. O homem de Nazaré. Mas esse negócio aí. É bom, né? Era na linha do Cafona. Na linha, mas ele é bom. Né? Linha de quê? Ó? Cafona? Esse era na linha do Cafona. Antônio Marcos não era Cafona, não. Não, imagina. Antônio Marcos é que hoje não era Cafona, é... não. Hoje... não. Antônio Marcos era um senhor era, cantor, era gente. Era na linha do Cafona. É Cafona. Não era Cafona, não. Era Cafona. Eu não acho Cafona. Antônio Marcos não era brega, não. Hoje em dia. Qual o nome dele que era? Antônio Marcos. O Antônio Marcos era considerado brega, sim. Era. Segundo escalão. Era. Antônio Marcos era um baita cantor. Mas era segundo escalão. Isso era música popular. Não era brega, gente. Não, mas ele chamava-se de brega. Não, sim. Você falou brega. Ele, o Roberto Carlos, quer queira, não. Era. Colete Roberto Carlos. Roberto Carlos. Lógico que era. Imagina. Não, é música que toca em tudo quanto é rádio. Na época tocava. O Antônio Marcos. Vocês não sabem, vocês não sabem. Marcos, não, nessa não época, não. O Antônio Marcos nessa época. Só um minuto. Ele ia em todos os programas de televisão que você pode imaginar. Mas era com... brega, pop. Não era brega, Benjamin, pop, Benjamin, ele não era Benjamin, brega. Antônio Marcos, Vanderlei Cardoso. Que é brega. Porra, todos esses caras. Vanderlei Cardoso era Jovem Guarda. Aguinaldo Timóteo. Não fique triste porque você gosta. Não, mas não é isso. Eu gosto de brega também. Eu gosto de Roberto Carlos também. E é brega. Vamos dizer, é brega. Nunca foi brega. Música popular brasileira. Então você vê Roberto Carlos tocando em algumas rádios aí que não tocam músicas mais comuns, vai. Você vai ouvir o Roberto Carlos tocar? Mas não vai. Não, mas o FM nunca tocou Roberto Carlos, filho. Tocou direto, toca só, até hoje. Só nas rádios populares. Mas é normal. Nas transcontinental da vida, na época então, da cidade. Rádio, é normal, rádio segmentada. Rádio brega. Rádio brega, é isso que eu tô falando. Não é brega. Não ia tocar. Que é. Você mas você ouviu aquele, esse cara sou eu, versão 3? Você ouviu? Trecho, os caras sou eu. Não, não, da hora, mas... Eu regravei é essa música. Eu regravei essa música com o seguinte refrão. Aliança. Esse cara é meu. Não, esse cara sou eu, cacete. Mas eu regravei ela. Ó, Domênico, põe aí depois no YouTube, ó. É, esse cara sou eu, versão trance. Trance. Toque em ritmo. Toca mesmo? E o pior é que ela pode ser em conta. Eu quero fazer a versão, ele vai procurar. Tem um cara que fez uma versão que é muito engraçado, que é esse cara é judeu, já ouviu? Não. Não, puta, é engraçado pra caramba, velho. Agora, esse o Aguinaldo Timóteo é brega ou não é? O que, que você acha? Lógico que é. Ah, brega é você, sua safada, sua cretida. É. Vai se ferrar, meu Deus. Isso, Benito de Paulo. Eu sou uma diva da música brasileira. A gente é diva. Diva é mulher, pô. Mas o Benito é brega. Meu amigo já. Que vai ter o beatbox dessa música. Benito de Paula é sensacional. Ah, e também é considerado. Sempre foi música brasileira. É, então, música brasileira. Na quer época, dizer, música brasileira não é brega. Eles viraram brega depois. Hoje as pessoas são tudo brega. Na época era música popular brasileira. Mas hoje é brega, a gente tá falando. Benito de Paula é um baita músico. Não, além de ser o Benito de Paula, é sambista e dos bons, hein? Você que tá ouvindo o programa, você acha que é ou não é brega? Lógico, você vai perguntar pra molecada aqui no começo. Aplicativo, aplicativo. Os moleques que nasceram com a música. Tem gente da nossa idade que ouve, não tem? Mas tem até de mais idade. Na época ninguém falava esses caras de brega. Na época era música popular brasileira. Não, mas o Benito de Paula, ô Domênico, o Benito de Paula foi outro dia no Altas Horas, o Benito de Paula com a plateia de molecada, eu achei que ia dar M. Maluco, ele levantou a galera. Mas juro também quem diz o voto. Não, Sidney, mas... Não, mas todo mundo achou. O Sidney Magal, ele levantou a galera lá, mano. Para, né? Só um minuto. Sidney Magal. Ah, tá dormindo, mano. Vai chegar. Eu vi. Lógico que é. Ele foi lá, eu vi lá. Puta é, samba, não, e a galera adorou ele. Todo mundo cantando. É. Agora, o Sidney Magal é brega? É. Sempre foi. O Sidney Magal é brega. Sempre foi. Ué, Mas plateia de auditório não é parâmetro, hoje, hein? Hoje não é brega, virou cult. Que foi, mano? Hoje virou cult. Plateia de auditório não é parâmetro. Você tem um Lulinha ali na frente, fica, vai, aplaude, vai. Não, peraí, só um segundo. Lulinha ali, mano. O Altas Horas não tem isso, não. É a mesma coisa. Solete e Lulinha. Ó, o Altas Horas não tem isso. Não tem isso, não. L1. Não tem claque, não tem. Não tem. Eu vou te falar, ele entrou. Acho que tem, esse cara fica de preto e você não vê. Ele entrou com piano, a cara da molecada foi tipo, ferrou. Mano, ali levantou a galera, velho. De verdade. Não, mas ele é um puta músico, é um puta sambista. Eu tenho certeza que você não sabia nem quem era. Eu sabia. Porque ele parece o cara de som lá do bar onde eu faço show, os caras zoavam ele. Sabia? Imagina. Eu sabia. Gente, o Benito, quando canta retalho de cetim, qualquer samba, ele ia levantar. Vamos ver aqui, ó. Eu sou bonito de bala. Ó, eu falei zoando, mas tem mesmo, Domênico, olha lá, ó. É lógico que tem. Tem mesmo? Olha lá, o cara mandou o link. Remix dance. Mas deve ter três. É. Fala galera, vocês estão de parabéns, gostaria muito de participar de Estranho no Ninho. Dodô, é nóis. Parmeiras, obrigado. Chupa, oh, mano, rumo a Libertadores. KKKKK. Quem mais aqui? E aí galera, estou ouvindo vocês. Vocês são sensacionais, Dodô. Obrigado. Com a indicação, o Dodô com a indignação do Palmeiras, o Portuga com a indignação da Lusa. Verdade. O Rudy com a imitação do Agnaldo de Timóteo. Obrigado, safada. Chupa, mano. E aí, Motinha, e o nosso tricolor, hein? Ah, hoje vai ser de... Vamos sofrer. Hoje vai dar São Paulo e depois vai dar Atlético Mineiro. Um abraço a todos. Eduardo Gomes da Silva que mandou, hein? KKKKK. O RG deveria escrever um livro com essas tiradas com os nomes dos ouvintes. Porém, no final de cada piada, tem que ter também a risada do Carlos Alberto, hein? Ah, não. É o Bruno Silva. Não. Você tá indo contra o ouvinte agora, RG. Desculpa. Tá bom? Contra o ouvinte? Ah, acabei com ele agora. Continua dando risada? Você vê as porradas que vai tomar. Ah, adoro essa música. Domênico, eu sou uma diva da música brasileira. Quero ver se você sabe. Quando a gente ama com coisa certa. Pitãozinho. Pitãozinho Chororó. Não? Não. Errou? Não. Deixa eu ver, peraí. Mas a... É, a introdução é parecida. A introdução é. Não sei se não tem nem o que falar, se é ou não, né? Peraí, vamos agora. Beleza! Vai, Benjamin, você que é o rei do... Qual é a música? Essa introdução tá difícil. Eu estou distante, mas estou lembrando. A introdução é Pitãozinho Chororó, cara. Sabadaço, não, sabadaço. Estou... Pingo, do Pingo, legal, oh, legal. Esse é o... Ratinho, Rede TV. Amado Batista? Não. Não. É Carlos Alexandre. Aê, garoto. Carlos Alexandre. Meu pior. Meu Deus. No oferecimento de qualquer o Carlos Alexandre do Clube do Bola. Ô, Domênico. Cartão postal. E meu pai disse que você é louco aqui pelo WhatsApp, porque o Roberto Carlos não é brega, não. Estevam Soares também mandou um WhatsApp falando que o Domênico é louco. Só um minuto, gente. Não adianta junto, meu pai querer, não adianta vocês ficar bravo comigo. É, eu não, meu pai é comigo. Não adianta ficar bravo comigo. Mas tem que ser o Roberto Carlos jamais tocou na Energia 97. Mas não porque disse que ele é grande. Jamais tocou em rádio. Esse, eu não vou falar de nada. Esse tecido que eu tocou aqui também. Mas a versão dance aí, Domênico, dá pra tocar. Dá pra tocar. Deixa eu ver a versão. Ficou legal. Qual versão que é, mano? Domênico. Esse cara sou isso. Não faz isso. Não faz isso. Ouve aí, ó. Quero ouvir. Solta. Isso é uma atrocidade. Ah, não, pera. Domênico. Vai. Porque é ruim. É uma não felicidade. É, dá pra tocar lá, Domênico. Tuts, tuts, palada. Imagina o Sirena bombando, você mete essa música. Aê! Fala com o Pagani, né, comigo? Todo mundo, ó, chacoalhando o ombrinho, Domênico. Ó, o Jimmy já tá querendo. Pera. Ó. Aí. Putz, aí. Quem fez esse mix foi o DJ Leitão. Grande. Nossa. Leitão. Um abraço a ele. DJ Leitão. Vamos ver. Tem cinco e pouco, velho. Vai demorar. Avança um pouco, velho. Agora vai, olha lá. Agora vai. Cara que pensa em você. Ô, o Domênico gostou, cara. É legal. Olha lá, o Nilson dança aí, ó. Ô, Dodô, toca no casamento, velho. Não, não dá. Tá de brincadeira. Vai, Domingo. Estão loucos. Pagando a rave. É sucesso, velho. Não. Fica todo mundo frito lá, mano. Os caras olhando pro sol. DJ Malboro, Domingo. Não. Vai pro refrão, Domingo. Vai lá. Porque já não sabe. É, Bruno. Esse cara sou eu. Sai, vocês querem arrebentar com o programa, pô. O Domênico não quer admitir, mas gostou, Domênico. Domênico não gostou. Não admito nada. O que esse pessoal não entende, Domênico, é o seguinte: existia uma sandália de dedo antigamente que era cafona. Era só pros menos favorecidos. Essa sandália, com o passar dos tempos, hype hoje, é distribuída em casamento de milionário. É só isso, é igual o estilo musical. Tudo bom? Tudo bom. Dá pra tocar É o Amor, versão Tecno Brega? Depois, é depois. O Amor. É depois. Eu sou brega ou sou chique, Domingo? Você é bem brega, já. Não, depois que a Zilu largou... Nossa, que diabo é isso, Domingo? Hã? Que diabo é isso? O próximo aqui, ué. Vocês não acertam, que ué? Vai. Rapaz, Adriana, rapaziada. Não. Kátia Cega? Não. Vanderlei? Não. Não. Não, essa aqui, ó. Sharon? Sabia, não? Nunca. Vai, Nobel. TT Espínola. Eu tenho ela, se eu me engano, ela... Cláudia Telles? Muito bem, Benjamin. Cláudia Telles, a noite vai chegar. Isso mesmo, Cláudia Telles. Eu tenho, porque eu tenho um CD do Cassino do Chacrinha, ela tá. Ah, é? Cláudia Telles. Vamos mandar mais um recado aqui. Deixa eu mandar um recado da HDI, vamos lá. Ah, vamos falar de HDI Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! Batem na traseira do seu carro. Ah, esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? A HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. É, esse é o Estádio 97 na Energia. Deixa eu mandar um abraço aqui. Manda um abraço pro Giovanni Giacomo. Tá certo, Giovanni Giacomo? Depois a gente manda um abraço aqui. Ah, fala aí, o que você quer falar? Nome de cantor, Giovanni Giacomo. Aqueles cantores que cantam na noite. Mano, manda um recado importante aí, por favor, da Polo Ar, por favor, mano. Ah, vamos lá, Domênico Gato. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Vai ficar com esse negócio aí de se abanar com tampa de pizza. Larga a mão de ser tonto, velho. Liga lá na Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. E para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9.000 BTUs, cara. Olha que presentaço, hein? Um high-wall de 9.000 BTUs da Carrier, cara. Para ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país, Rudy Landucci. É isso. Estamos aí, mano. Combinados, né? Com a Polo Ar-condicionados... Você entra no clima, amigo! Boa! Bom, esse é o Estádio 97, na Energia 97. É o seguinte, vamos chamar o pessoal da escola, Bá? Pessoal das... Muito bom, pessoal do colégio. Arte de Viver. Aí, do Ângulo. Arte de Viver. Cadê a professora Sandra? Você tá lá, pra garoto. Tricolor, professora. Nós, Sandra. Tricolor. Deixa eu colocar aqui a professora. Peraí, deixa eu abrir o microfone da professora. Olha só um minuto, gente. Vai ter que abaixar, você é alto. Garoto. Alto. Bom. Qual colégio que é? Também um abraço pro pessoal da faculdade de Pernambuco. Então, que as pessoas que estão ouvindo durante tantas horas. As pessoas que foram. Entre, carta também, Laura Miller. Muito bom. Cala a boca, meu Deus. Esse é chato. Professor Sandra. Oi, professor Sandra, sou eu, a Sandra. Parabéns pelo dia de hoje. Parabéns, é o dia dos professores, na verdade. Parabéns. Obrigado, Dodô. Agradeço em nome de todos os professores, meus colegas, nessa missão. Certo. Você é mais nova que os alunos, mano. O mano tava dizendo aqui. São seus olhos, amor. Aê, mano. Chupa. E professora, você é uma professora especializada em alguma coisa ou outra? Física. Física. Eu sou a professora senhora. De física difícil, do colégio. Difícil. Ah, pessoal, do bem, explica pro Mota. Professora, explica pro Mota o delta S sobre delta T. Motinha é fácil. Você se mexe, tem uma distância, certo? Sim. Aí você divide pelo tempo. Ele já está pensando em coisas sexuais. Ele já está pensando em coisas sexuais. Eu faço bem isso num bairro aqui muito nobre. É, você vai lá, tem um Delta S, um Delta T. Um Delta S para chegar lá, um Delta T. Motinha sabe tudo. Você faz quadradinho de 8 também? Não, quadradinho de 8 eu não faço, não. Viu, professor? Uma parte do meu colegial eu fiz no objetivo, né? E tinha um professor de física que dava as aulas em música, em versão musical. E quando era o Delta S sobre Delta T, eu nunca mais esqueci, ele ficava Delta S sobre Delta T, e aí tinha a fórmula. Ó, que rima boa aí, mano. Não, mas tem que rimar, pô, lá só fazer a música. Você guardou bem, né, porque você lembrou agora a música. Olha, mas... uma fórmula. Você não parece... guardou bem. Você não parece ser uma professora de química, porque professor de... Física. Não, mas pera lá, física e química. Ele vai chegar na cara de louco. Física e química, o cara tem cara de louco, o cara parece o pica-pau, tem um olho pra cada lado. É verdade, todo professor de química e física tem cara de louco. Olho pra cada lado é o cara da Petrobras, pô. Também, velho. Vilela. Ah, não. Olha. Que maldade. Agora, maldade. Ô, Domênio. Fala aí, gente. Mas na... maldade. Calma, gente. Estão muito eufóricos hoje. A professora... Tá vendo você, a professora gostaria de falar, não é isso? Pede desculpa pro Vilela. A professora vem aqui pra fazer 3 perguntas, é isso? Isso. Ó, vou contar pra você, Beija. Ah. Antes, só finalizar o comentário do Beija. A gente... Eu também uso música com os meninos, a gente tenta fazer o máximo possível para que eles não odeiem a física, né? Exatamente. Eles toleram. Canta uma musiquinha que você canta lá, vamos ver. Como é que é? Cantem aí, meninos. Não, você, professor, hoje é dia do professor. Os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. E os corpos, quando encostados, ficam com sinais iguais. A gente saiu fazendo um carnaval cantando marchinhas com as letras. A gente cria frases, os meus rapazes aqui criam frases, mas eu não posso dizer nenhuma das frases que eles usam para decorar as fórmulas. Neste horário. A música é a melhor forma de guardar, né? A melhor forma de guardar a teoria. É. Você não tem o meu talento. Você sabe que tem um professor parabéns. De rap, foi inclusive no jogo, meu amigo, professor Pablo, que ele é professor de física ou química e usa também. É por isso, que no campo da propaganda, da publicidade, você tem lá o spot e o jingle. O jingle é o cantadinho. Por isso que o jingle é mais caro que o spot. Porque geralmente dá certo. Os comerciais que a gente lembra, geralmente tem uma musiquinha. É verdade. Né? É essa ideia, de ligar com alguma coisa do cotidiano. Então, mesmo sem... Sou professora da rede pública também, além do Arte de Viver. É verdade. Particular. Então, a gente tenta fazer o máximo possível. E a proposta é discutir... Qual que é a proposta? Futebol. Certo. Né? Ano do futebol, não teria outro assunto. E a proposta da Feira Cultural do Colégio é... O que o futebol revela sobre nós? Como nação, como pessoas. Então, no momento que torcemos, revelamos coisas importantes sobre nós. Muito. E os alunos... Olha, o Mota perdido, velho. Olha que engraçado. Então, eles investigaram com o professor de filosofia, o Fernando, que não pôde vir, e com a Anne, alguns filósofos, um sociólogo, eles ficaram baseados nas ideias do Emílio Durkheim. E vão fazer um projeto, fizeram um projeto social. Então a escola, eles fizeram uma vaquinha, a escola toda conseguiu 600 bolas. E a gente vai fazer agora no sábado uma arrecadação de alimentos, né? E aí nós temos umas perguntinhas para vocês que trabalham pouco tempo com futebol. Certo. Né? Já que vocês são as pessoas mais indicadas para isso. Para vocês, qual é a função do futebol? Para vocês não, escolhe um. Escolhe um. Todo mundo fala. Escolhe mano. Você for o primeiro, mano. Vamos lá. Você é um dos mais inteligentes da mesa. Você vai tirar de letra. Um pra cada time. O mano tem cara daqueles alunos que senta no fundo ou na frente, professor? No fundo, sempre. Verdade. Mano, sentado na frente, possível. Mano é fundão. Eu era mau aluno, mas os professores gostavam de mim. Gostavam. Eu era o cara. Os professores gostavam de mim, mano. Sempre gostaram. Vamos lá. Nós gostamos dos mais agitados. Muito obrigado, Sandrinha. Diz que não, mas... É nóis. Obrigado. Qual a função do futebol na vida das pessoas, em sua opinião? O futebol cumpre algum papel? Eu acho que é fundamental na vida das pessoas. É, como diria aquele velho ditado, o cara que não gosta de futebol, o bom sujeito não é. Eu acho que o futebol é essencial para a vida das pessoas. É um negócio que serve talvez como uma válvula de escape. O cara às vezes tem a família quebrada, sabe? Não conversa com o pai, não conversa com a mãe. O cachorro morreu. Mas o cara gosta de um time. Então no final de semana, durante aquele período pelo menos, o cara consegue extravasar, o cara consegue exterminar suas mágoas com a vitória do próprio time. Eu acho que o futebol ele acaba servindo como uma válvula de escape para a maioria das pessoas. Falou bonito, caralho. Que é nóis, Lucianinho. Parece gente. Aí, Lucianinho, é nóis. Cara. Tamo junto. Pode fazer palestra, hein, mano. Pode fazer palestra. Tá bom. Vamos lá. Bacana. Satisfeita, professor Gão? Satisfeita. Tá bom. Foi? Sim, passou? Foi muito satisfatório. Adorei. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Dodô, que é o representante palmeirense. Tá bom. Né? Dodô, quando os meninos estavam estudando Durkheim, eles perceberam que existe... Estudando o quê? O sociólogo Emile Durkheim, eles perceberam que existem parâmetros. Dá para comparar a religião com o futebol. Né? Então, se você consegue perceber nesses anos trabalhando com o futebol, se as pessoas... tratam o futebol como algo sagrado. Ah, alguns tratam sim. Se existe, porque tem elementos assim que eles identificaram. Você tem um objeto da sua devoção no futebol? Algo que é sagrado pra você? Roda Viva! Olha... eu tento encarar o futebol como um entretenimento. Eu gostaria que as pessoas tratassem o futebol como um entretenimento. O que eu gostaria não vai acontecer nunca. Porque existem algumas pessoas que passam e extrapolam o limite da coisa. E quando você extrapola esse limite, acontece muitas desgraças que a gente vê por aí. É cara se matando, o cara com uma camisa e o outro com a outra camisa, ele já acha que ele é inimigo. Se o cara não tiver camisa nenhuma e ele também não ganha, eles são normais. São duas pessoas normais. Mas só o fato, o simples fato dele estar usando uma camisa com escudeto num adversário, não é inimigo. Sempre falo isso. Adversário sim, inimigo nunca. Mas alguns tratam até como mais que religião. Mais que religião. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu gostaria que o futebol fosse tratado como entretenimento. O nosso programa aqui, não sei se muita gente já sacou, muita gente já sacou, mas tem outras pessoas que sim, não. Ele é um entretenimento e a gente tenta passar o futebol. Você vê, ó, todo lado dos corintianos, do São Paulino, né? O Sombra hoje não tá aqui, mas tá o Mota ali. O santista do lado do São Paulino, que tá do lado do Lusitano, que tá do lado de um palmeirense, que tá do lado do corintiano, e tá todo mundo junto aqui vivendo e conversando de futebol e brincando. Tinha que ser tratado dessa forma, mas não é, infelizmente, por muitas pessoas que são ignorantes demais. A ideia é que a escola também consiga passar... Tomara, um pouco disso trabalhando. Tomara, é isso aí. Então, três perguntas para não tomar todo o tempo... A próxima pergunta eu vou deixar pro Motinha. Motinha? Eu? Motinha. Você, Motinha. Acabou o programa. Motinha, só tem você de São Paulino. É você. Porra, que quem sabe. Mas faz uma pergunta. Supermota, bicho. Faz fácil pra ele, hein, pelo amor de Deus. Brincadeira, supermota. Ah, se eu posso. Faz posso, ao vivo. Foi muito difícil, posso pedir ajuda pro Rudy, que é um cara muito. Por favor. Pode pedir ajuda ao companheiro. É pro universitário. Tudo aquilo que a gente tem no nosso governo. Ô, eu tô tentando te ajudar, cara. Eu tô tentando te ajudar, você fica batendo em mim, por quê? Manda, professora. Coragem, Matinha, é fácil. Eu escolhi você porque você já tem uma relação boa com a torcida uniformizada. Então, a pergunta é sobre torcida. Você que está inteirado lá do São Paulo. Discute. Uma das funções da religião é definir regras. Uhum. O que é certo, o que é errado, o que é sagrado e eu devo cuidar com carinho, o que é profano, o que é festa, oba-oba. Já ferrou, já. A torcida, o futebol, tem esse papel de definir regras, comportamentos? Não. Não deve, não deveria definir nada. Porque cada um tem que torcer do jeito que acha que deve torcer. Se o cara gosta de torcer na arquibancada, fazer festa na arquibancada, se o cara quer fazer festa na casa dele, ele não acompanha. Então, até a gente fica brincando com a história do Modinha, né? Porque você não vai no estádio é e mais você... ou menos, né? É, aquela história, mas não é isso, na verdade. É tudo uma grande brincadeira. O que é, na verdade, é o seguinte, cada um deve torcer como acha que deve. E não como algumas pessoas, um grupo, acha que ele tem que torcer pro time daquele dele. Daquele jeito. Daquele jeito. Então, porque você não torce do jeito que eu torço, então vai ter briga, vai ter... E não existe uma regra pra isso. Cada um torce do jeito. Tem gente que... Eu sou um cara que fico muito nervoso em decisões. Já aconteceu comigo, já tem histórias aqui, todo mundo sabe. Eu saio andando, eu não consigo ver o final. Eu nunca vi por exemplo, o Rogério... Já se borrou, né? Não. Eu nunca vi o Rogério Ceni bater um pênalti, por exemplo. Eu nunca vi um pênalti. Eu não vejo. Nunca vejo. Nem decisão, nem o pênalti. Eu nunca vejo. Então eu viro de costas, saio andando, não vejo de jeito nenhum. Então, se, por exemplo, se houver uma regra, falar assim, ah, você é obrigado a ver o pênalti, não... Para, não tem que ter regra, não tem que ditar regra, cada um tem que torcer do jeito que gosta, e o futebol é para entreter, não para fazer uma legião de soldados que tem que ser desse jeito, fechadinho, e só pode isso, até porque vira uma grande confusão. Porque você torce pro seu time de um jeito, eu torço pro meu time do outro. Aí, ó, ó. Muito bem, Motinha. Professor, não, maldade, Rogério. Professor, muito obrigado. Não, espero que só tenha gostado das respostas. Olha, se brigar, eu vou chamar a coordenação, hein? Ó, não pode brigar. Acabei de falar que não pode brigar. Não pode bater no amiguinho. Não pode bater no amiguinho. Dedo do olho. Ó, agora olha só. Dá a mão. O Mota veio aqui e me deu um beijo. Não, ele me deu um beijo, cara. Obrigado, Mota. Ah, professora, muito obrigado, tá certo? Vamos agradecer aqui ao Gabriel que veio. O Gabriel tá aqui, né? Gabriel. Gabriel, Heitor. Aqui. Beatriz, Cristiane, Milena e Maiara, que estiveram por aqui. Ah, tá lá fora a outra. Tá com vergonha. Tá fora, ficou com vergonha. Então tá bom, professora, muito obrigado, professora Sandra. Valeu, parabéns. E o pessoal aí da Escola Arte de Viver do Ângulo, uma salva de palmas. Obrigado, gente. Oh, obrigado. Valeu. Parabéns pelo dia. Falou, professora. Obrigado. Aí, parabéns. Ô, oh, desculpa pelo rude aí, tá? Desculpa pelo rude. Tá, certo, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Ah, é, obrigado pelas comidas. Salgadinho, é verdade. Mas agora, meus amigos, você que tá ouvindo a gente aí no ônibus, meu recado hoje é especialmente pra você. É, saia dessa vida aí. Conquiste sua moto com o consórcio Remasa. Assim você foge do trânsito e ainda conquista sua moto. Que tal uma PCX com prestações a partir de R$ 170,00, hein? É, você vai pagar menos do que duas passagens por dia e ainda vai fugir do trânsito, é isso mesmo. Menos do que duas passagens por dia. Com menos de R$ 6,00 por dia, você conquista sua moto. Incrível isso, né? Conheça mais planos e também condições ligando agora mesmo. 3142-3440. 3142-3440 é o consórcio Remasa. Estádio 97 também, nome de Peugeot 208 com um câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$ 670,00. Conheça o seu, tá bom? Esse é o Estádio 97 que também vem em nome aqui de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem e mais ouvintes participando. 3284-7097, as duas tocou. Ó, as duas tocou rapidinho. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem o H? Com TH. Com TH. Thiago do quê? Oliveira Guimarães. Thiago Oliveira Guimarães. Isso. Você tem quantos anos, Thiago? Eu tenho 29. 2.9 hoje, RG. Hoje. Tem que ser hoje. O Ceará. Diga-te, tudo bom? Tudo. Eu pego um negócio que você tá aqui no meu bolso. Quer pegar? Não, que é drop, seu conhecedor. Sensacional. Você é safado, velho. Mas é sensacional. Salvou a hora. Salvou a hora. Dança do Thiago. Ei, não quero, não. Ô, oh, já falou da festa do Energia na Vou falar daqui a pouco da festa do Energia. Eu posso ir? Eu posso ir? É aquela história lá. Parmeiro tiver... Mas às vezes já sabe. Tá bom. Né? Espera. Hoje você iria. Hoje. Se terminasse hoje... Se fosse sábado, você iria. Tá, ô, Dodô, você assistiu a volta do Walking Dead, mano? Assisti, muito bom. Muito bom. É muito bom. Muito bom. E qual que é o bairro que você mora aí, hein, Thiago? É Jardim das Belezas. Jardim das Belezas. Ah, esse você não conhece. Esse aí você nunca passou lá. Sim, maravilhoso. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu conheço, sim, até porque já ligaram ouvintes de Jardim das Belezas. Eu vou dizer um negócio pra você. É. Sem olhar na net. Enrola. Pega o cotovelo. Não, porque já ligou um ouvinte aqui uma vez que é Carapicuíba. É isso aí, é Caracas. Caracas, cara. Caracas é Venezuela. Mas só pra ratificar, tem muitas belezas aí, velho? Sensacional! Ah, não. Não tem, não, hein? Acho que não. Sensacional, RG. Beleza, lá deve ser rara. Mas muito bom, muito bom. Eu deixar o Carlos Alberto dar risada no final. Eu quero dizer, eu dei risada, você não ouviu. Vou perguntar pro Mano, que o Mano entende mulher bonita. Quem foi mais bonita? Luiz Eutenhoffen trabalhou comigo ou Renata Love Fan? As duas bonitas. Eu prefiro a Renata Fan. Que beleza. Agora, olha só. Como é que chama o ouvinte, RG? Você que ficou amigo do ouvinte. Como é que chama? João? Trouxe ele. Thiago. Thiago, Thiago, é bom você falar isso porque eu tô apanhando da RG porque eu faço a risada aqui, entendeu? Inclusive eu vou entrar na justiça contra você. Não, não pode entrar. Não, eu vou entrar, não vou apanhar toda vez, não. É, mas não tá apanhando. Lê Maria da Penha. Maria da Penha agora, lê Maria da Penha. Vai querer meter você no pau, gente. Maria do Carlos Alberto é o nome do lei da Maria da Penha agora. Só quero dizer, mano, que não pode bater mulher, né, mano? Mas o RG é homem, tá louco? Não, não pode, mano. Mas é homem, RG. Não, mas é o RG batendo no Rude, aí é. Aí pode. Ah, não pode. E agora você vai parar de tomar soco. Isso me defende, Domingo. Agora você vai. Não. Ô, bestinha. Agora você vai parar de tomar soco. Você vai tomar tapa de mão aberta. Aí não, eu prefiro tomar soco. Sabe por quê? Então vai tomar soco. É humilhante você tomar tapa na cara. Eu também acho. Dá um soco, mano. Então vai tomar soco. O que você acha mais humilhante? Tapa na cara ou soco, Dudu? Ah, porra. Eu acho tapa na cara é mais humilhante. Comigo, não. Eu prefiro tapa no culote. Eu acho que é mais digno. Adoro. Thiago. Opa. Time. É o Coringão. Corinthians, Corinthians. Passar o carro hoje no Galo. Ô, amigão, tá com cara de cheiro. Pô, hoje, tá cheiro hoje, é praticamente, hoje é praticamente a semifinal da Copa do Brasil. E eu vou falar o porquê. É, hoje tá tranquilo. Corinthians vai passar hoje do Atlético Mineiro, porque de 6 mata-matas que nós tivemos com eles na história, o Corinthians passou os 6. Eles são fregueses antigos. Pode certo? Cair hoje, mano. Não, não vai cair, porque o Corinthians já tem uma vantagem muito boa e o Corinthians vai passar o carro. Eita. E o próximo jogo, que teoricamente aí pra competição é a semifinal e pra mim é a final, que é Corinthians e Flamengo, quem passar desse título pega o Cruzeiro na final e o Cruzeiro só vai fazer o papel ali de entregar a faixa e o troféu não vai jogar. Pro Flamengo ou pro Corinthians. Não vai jogar. Crava aí. Mas o Cruzeiro vai passar fácil hoje, mano. O Cruzeiro passa hoje, mas se pegar Corinthians ou Flamengo na final, coisa que deva acontecer, porque eu acho que o Flamengo passa e o Corinthians também, e vão se enfrentar na semifinal, quem passar desse jogo, Corinthians e Flamengo é campeão. Crava, crava, tá? Mas o amigo, Santos é tão fraco assim? Ah, o Santos não vai aguentar com o Cruzeiro, não. Não vai. Mas eu o amigo, acho que é Corinthians e Flamengo também numa semifinal, e Cruzeiro e Santos, e eu acho que vai Corinthians e Cruzeiro pra final, mas o Flamengo me preocupa um pouco. Eu quero que o Cruzeiro chegue na final, porque aí vai desandar no, no Brasileirão. O Flamengo, mesmo mal, um time que às vezes aí capenga no Campeonato Brasileiro, é um time que no mata-mata é como o Corinthians, velho. Cresce. É, mesmo porque tem um técnico superior que sabe fazer o jogador ralar a bunda no chão, trabalhar no dia a dia, isso é importante. Mas é verdade, velho. É, se fosse qualquer outro treinador aí no Campeonato Brasileiro dirigindo o Flamengo, tá na cara que o Flamengo ia estar na zona de rebaixamento. Luxemburgo aí consegue extrair dos jogadores aí mais comuns, os jogadores mais simples do elenco, um algo a mais. O cara dá um que a mais ali porque os caras jogam por ele. E o Luxemburgo provou isso aí no Campeonato Brasileiro, cara. Eu acho que o Flamengo agora dificilmente vai cair. É, coisa que aconteceu aí. Inclusive, eu tinha dado uma previsão aí de que o Flamengo cairia. Mas antes do Luxemburgo chegar. Só tem 7 pontos, né? A diferença é pouco. É, mas 7 pontos pra esse monte de bêbado que tá lá embaixo, lá, pô, é um campeonato todo. Você acha que eu sou o melhor técnico desse campeão brasileiro? Eu sou o técnico de revelação? Na sua opinião, que eu cheguei. Revelação, velho. Você tem 80 anos, velho. Mas eu voltei. Eu sou o Monhal, o Tutankhamon. Eu voltei. Ô, amigão. O Gil e o Elias, que estavam na seleção brasileira, estavam jogando lá em Singapura, estão de volta, estão indo para Belo Horizonte. Pode ser que eles já estejam chegando no hotel do Corinthians, cara. E aí, devem ir pro campo ou você acha que devem poupar esses jogadores aí? Eu acho que uma situação dessa é uma situação muito particular, assim, de cada jogador, assim. Tem que ver como que o cara tá, se o cara tá bem. É, não sei exatamente que horas que o cara realmente chegou aqui no Brasil. Acho que tem que ponderar algumas situações aí pra ver se o cara tem condição de entrar em campo mesmo. Eu concordo um pouco mais com o Benjamin, assim. Acho que o fato, de repente, você ver, de repente, o Diego Tardelli no Atlético vai, entra em campo, joga, mas o rendimento do cara tá lá embaixo, porque o cara tá quebrado, o cara tá cansado, e aí tem toda aquela questão de, pô, o cara deixou a camisa, deu sangue, entrou, mas de repente você pode atrapalhar mais do que ajudar. Então acho que tem que ver direito com o jogador, se ele tá bem, se ele quer entrar em campo, se ele prefere, sei lá, entrar no segundo tempo. E principalmente que o do Corinthians é o seguinte, é um volante, o Elias, por mais volante ofensivo que seja, é um volante, é um homem de marcação, e o Gil um zagueiro. Eu acho que você ter um atacante aí, a meia boca, é preocupante, mas o cara precisa dar piques curtos, é um cara mais de pique curto e finalização. Já um volante tem que correr o campo todo pra marcar, o zagueiro, se der milho, toma o gol. Então, as coisas têm tantos volantes bons, mano. Eu acho que é arriscado você pôr um cara cansado. Não acho que é arriscado, não, velho. Você acha que tem que pôr, mesmo com o cara correndo, morrendo ali no campo? Vem dormindo no avião, velho. Vai ficar fazendo pagode lá, enchendo o saco, enchendo o caneco lá no fundo do avião. Vem dormindo e descansando. Pô, tá de brincadeira, bacana. Porém, você paga o salário do maluco. Tem que jogar também, tu cozê. Gosto de jogar. É vagabundo mesmo. É, o negócio é o seguinte, cara. É, o jogador, ele é remunerado pelo clube, não é pela seleção. Sendo assim, o cara tem que jogar pelo clube. Vai lá jogar pela seleção, é um negócio que o cara curte. Beleza, vai lá e joga, ok. É, a função dele também é profissional, mas não se recusa a jogar pelo clube, isso daí é muito feio. Tanto é que o Tardelli possivelmente vai estar em campo hoje. Por que o Gil e o Elias não vão poder? Ah, porque jogaram, dane-se, não foi pra lá? Joga pelo Corinthians também. Fala, amigo. Então, você que fez, falou do Luxemburgo aí, até queria emitir minha opinião, falar um pouco de uma injustiça que eu acho que geralmente a maioria dos torcedores fazem, assim. Nesse quesito do Mano Menezes, eu não, igual o Benjamin, eu concordo que o Mano Menezes não é o técnico dos sonhos do Corinthians. Mas eu reconheço o trabalho bom que ele fez na primeira passagem pelo clube e eu imagino que realmente ele tenha a parcela de culpa dele na campanha irregular do Corinthians, quando o Corinthians não tem o rendimento esperado pelos torcedores, mas eu não concordo que o problema do time, o X da questão, o maior culpado seja o Mano Menezes, não. Eu concordo que o time é um pouco limitado, sim, só que hoje, aqui no Brasil, o futebol, a gente está nivelado por baixo. Assim, todos os times são, vamos dizer assim, medianos. Então, dentro dos medianos, o Corinthians acaba se destacando. Mesmo com esse elenco limitado, que eu também acho que tenha, o Corinthians é realmente um dos melhores elencos do Brasil. Está aí junto com São Paulo, só realmente um degrau abaixo do Cruzeiro, junto com o Internacional, com o próprio Fluminense. Mas eu não concordo quando as pessoas atribuem toda essa carga de culpa para o Mano Menezes, não. Olha, com relação ao Mano Menezes, eu acho ainda, volto a dizer aqui, eu entendo que ele poderia estar fazendo um trabalho melhor do que ele está apresentando com esse time do Corinthians. O time do Corinthians, ele tem deficiências, ele tem limitações, ele tem. Como qualquer clube brasileiro também tem. Mas eu entendo que o Mano Menezes poderia estar melhor do que ele está, cara. Eu acho que o grupo não joga por ele. É, você vê que quando os jogadores fazem gol, em outras partidas aí, em outros campeonatos, você vê o jogador indo correr, abraçando o técnico, o cara chega lá, sabe, mostra algum sentimento para com o técnico. Dificilmente o Corinthians, quando faz um gol, você vê algum jogador indo abraçar o Mano Menezes. Não vai. Não tem liga, né, mano? Sabe por quê, Motinha? É justamente isso. As pessoas às vezes comparam aí o Tite com o Mano Menezes. O Tite, quando o Corinthians fazia gols, ele tinha o mesmo estilo gaúcho de ser. Era aquele estilão, retranca lá atrás, ganha lá uma bola que seja alçada na área, aí faz 1-0 lá e lacrou o caixão, beleza. Era esse estilo gaúcho de ser. Mas eu acho que o Mano Menezes, cara, não sei. Eu acho que os jogadores não correm por ele. Eu acho que não correm por ele. Você manifestando essa opinião com um ouvinte, o palmeirense, que ligou aí. Nessa parte eu concordo com você. O Tite, ele tinha mais a união do grupo com ele, tinha o grupo, o time nas mãos. Mas até exatamente por esse fato, eu coloco a maior culpa da instabilidade do Corinthians esse ano na diretoria. Porque foi a diretoria que mandou o Tite embora, o atual presidente, que não quis continuar com o Tite trabalhando no Corinthians. Eu acho que o Tite não deveria ter saído do time. Eu concordo que deveria ter feito uma renovação no time, já que aquele jogador já estava com aquela situação de barriga cheia, não estava mais com aquela pegada, aquele gás todo. Então, renova o elenco e desse continuidade no trabalho do Tite. Só que foi o atual presidente que mandou o técnico embora, ele que quis trazer o Mano Menezes. Então, eu atribuo a maior culpa do time não estar voando nesse ano com a falta de planejamento que teve e com a escolha do técnico que não era o ideal. Deveria ter deixado o técnico que lá estava. Ah, cara, eu acho que com relação ao Tite aí também, eu acho que o momento dele ali precisava realmente dar esse intervalo. Acho que ele precisava desse tempo, porque ele estava meio desgastado. Ele estava no momento ali que o time estava passando por uma reformulação. Alguns jogadores já estavam prontos para ir embora. Eu acho que a torcida já ia começar a pegar no pé dele se não conquistasse mais títulos. Porque 2013 para o Corinthians não foi um ano muito bom, cara. De fato, não foi. Ano, principalmente. O segundo semestre foi muito ruim. Da torcida, do tipo de torcedor que a gente tem aqui. Porque então, cara, por mim, o Tite ficaria quase que igual o Ferguson no Manchester. Então, mas esse é o grande problema. Eu até concordo com você. Na parte teórica é assim que funciona. O torcedor, ele fala, pô, tem um carinho, o cara é um cara que marcou história, deveria ficar aqui durante muitos anos. Eu acho que esse sentimento na parte teórica funciona bem. Mas eu acho que na parte prática, quando o cara não consegue vitórias, é complicado o torcedor admitir que o cara tem que permanecer. Alguém sempre é escolhido como bode expiatório. Geralmente, se alguém é o treinador. Volto a dizer aqui, gosto muito do Tite, mas eu revi meus conceitos com relação a ele voltar o ano que vem. Por gostar muito dele, eu não gostaria que ele voltasse, porque qualquer resultado que ele tenha aqui no Corinthians, que não seja uma conquista de Libertadores e, consequentemente, uma ida pro Mundial, independente do país que for realizado o próximo, eu acho que a torcida do Corinthians vai acabar meio que pegando no pé dele. Eu não quero ver a imagem do Tite manchada no Parque São Jorge. Outra coisa, Mano e ouvinte, reflitam bem. Se o Mano Menezes terminar a temporada campeão da Copa do Brasil, E a próxima campeonato, a Libertadores, né, começa em fevereiro. Sim. O Corinthians está acostumado com aquela filosofia do Mano Menezes, com aquela coisa dos jogadores, o time é campeão da Copa do Brasil. Você vai mandar o campeão da Copa do Brasil embora para começar uma Libertadores já em fevereiro, por mais que seja o Tite, é um novo trabalho, é um cara que conhece o Corinthians, mas é um novo trabalho. Você vai mandar o campeão embora para começar a Libertadores agora? Já mancharam minha imagem lá, tu sabe disso. Os caras picharam o muro onde tá minha foto. O Mano fica. Eu acho que o Mano fica, vai. Se o Mano for campeão. Não, o Mano Menezes vai embora no final do ano. Mano, se ele for campeão da Copa do Brasil, vai embora. Pra jogar Libertadores em fevereiro, eles vão trazer outro cara, pô. Vai, vai trazer. Crava aí, porque o Mano Menezes ele sai dia 30 de dezembro do Corinthians. Pode até ser, mas eu não acho que seja uma decisão tão acertada, porque na proximidade da Libertadores em fevereiro, mano. Tem técnicos do futebol brasileiro que eu particularmente gosto, eu acho que merecia uma chance aí no Corinthians. O Abelão, o Cristóvão Borges, ou quem sabe até a volta do Vanderlei Luxemburgo. E o Filipão também. Obrigado. O Vanderlei Luxemburgo é um cara que passou pelo Corinthians e fez sucesso, velho. Então eu acho que... Não, você não quer. Então você é otário, não conhece. Vanderlei Luxemburgo é um cara que poderia assumir o Corinthians, ou quem sabe o Cristóvão Borges, ou quem sabe o Abelão. Oswaldinho não. Não, o Oswaldo quer ver longe. Nós nos apresentaríamos. É, de repente o Vanderlei seria uma boa também, só que eu imagino assim, se não reforçar o elenco, pode trazer o técnico que for, que ano que vem vai ser um ano parecido com esse. Vai ser um time regular, alguns resultados que não dá para entender, o fato de ganhar dos times do topo da tabela e perder para os times lá de baixo, eu acho que tem que reforçar o elenco. Agora, o que eu acho mais engraçado é que até outro dia o Vanderlei estava morto pro futebol. Me respeita. Agora ele virou o maior treinador de tudo. Me respeita até em casa. Por isso que eu tô cansado do me futebol. Me respeita que você tá em casa. Agora, deixa eu falar uma coisa. Aquele jogador irmão do Romero, ontem eu tava assistindo o jogo por... Marcou dois gols, trouxa, vai. É, Lanuzzi. Não, mas eu sempre falei que ele é melhor que o irmão dele. Lanuzzi. Não, você falou que é uma porcaria. Não, ontem você falou. Mentira sua. É, Lanuzzi, o time do Cerro Porteño, ele jogou um bom futebol. Só que ele é meia esquerda, mano. Meia esquerda, o Corinthians tem uns 500, velho. Mas nenhum tá jogando bola. Renato Augusto, Jadson, Danilo. Não são constantes. Tem 300, cara. Não, Jadson não, pelo amor de Deus. Jadson. Ah, o Mano gosta aí, ó. Não, do Jadson. O Magic Jadson foi o Mano que atribuiu esse Magic pra ele aí e eu discordo totalmente. Aí, o Paulista, mano. Você concordava comigo, fala a verdade. Mas, mano, o Paulista, como você mesmo fala, o Paulista não é parâmetro pra nada. Ganhar, fazer quatro, jogar você, mano. O 15 de Pirassununga contra o S de Itápolis, pra mim não quer dizer nada. Ah, eu acho que quer sim, cara, porque o Campeonato Paulista é o estadual mais forte do Brasil. O que não vale nada é o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho. Mas o Campeonato Paulista é esse cara de fora. É, o Corinthians foi um fracasso. Por azar. Azar não, incompetência. O Corinthians ele começou muito mal com o Campeonato Paulista, mas terminou bem. O Corinthians quase classificou. Quase não é classificar, mas quase classificou. Viu, mano, você pode acompanhar na Rede TV a partir de segunda o Campeonato Sub-20 na Série A3. Eu vou transmitir lá ao vivo. Acompanha na Rede TV, viu, balada? Vou acompanhar, Silvio, é nóis. Valeu, balada, tá para a cueca aí. Ô, amigão, manda aí seu placar. Corinthians e Atlético Mineiro daqui a pouco, mano. Ah, hoje vai ser tranquilo, mas acho que o Corinthians vai jogar meio que se defendendo realmente. Acho que 1-1 hoje. Eu quero que o Atlético faça 2-0 e vá pros pênaltis. Gala, maravilhoso. Pra eu provar que a minha teoria com relação ao Cássio é verdadeira. Eu quero ver se o Vitor pegasse com um cara de gato xereca. É. O Vitor só pula pra um canto. Se você ver na Libertadores, ele só pulava pra um lado. E a bola é sempre lá. Porra. É, tá que o batedor muda o lado, né? Um chuta pra direita, o outro vem, chuta pra esquerda. Mas ele não vai morrer assim, mas ele só pula pra um lado. Legal. Thiago, mande seu abraço agora, vamos lá. RG, eu preciso mandar um amo ela pra minha noiva, senão você sabe, qual, né? Qual que é o nome dela? Aline. Aline, quarta-feira, vai ganhar um cartãozinho tapa na camurça pra fazer o porquinho pular da panela, velho. É, vou fazer uma pergunta, por que, que a Aline me abandonou? É porque você é um xarope, você ficou cego. Meu Deus, Aline, eu fiquei cego, pô. Então, tá. Cadê bom. O beijinho saiu? Beijinho aí. Ah, velho, tá na sombra. Tá embaixo da mangueira, velho. Tá na sombra, não fala. Se for por isso, eu também estou. É, ó, dá sono. Tá lá embaixo da mangueira. Eu também estou embaixo da mangueira. Fala nada, falou do Corinthians o tempo inteiro e ficou quietinho. Fala pra ele, fala. É. Poxa, fala, mano. Fala que ele tá ouvindo. Fala que ele tá. Beleza? O BG aqui é rock and roll também, cara. Tamo aí, sempre. Rock and roll aí. Forever. Então tá bom. Thiago, um grande abraço, nossa, viu? Você falou só isso com o cara, mano. Não, ele falou. Porra, que desprezo. Que som que você curte? Ah, Rage, Iron, as paradas que você curte também. Eu também, Rage Against the Machine, a pedrada. Você come morcego também? Eu fui no Rock in Rio ver o Metallica. o Motorhead. Você cultuou o demônio também? Eu vou te falar. Não, não. Você não falou, você não pediu pra eu falar com o cara? Você pode ligar. Você só pede pra ele falar? Eu tô até porque é um assunto que eu tô ajudando, porque aqui é todo mundo tem que participar. Até assim que como São Paulo é um assunto que você não domina. Não, então. Nossa. Mas vou te falar, o Metallica não domina. Realmente não deu. O demônio não deu. O Metallica não dá mais pra mim, velho. Parei. Metallica pra mim, depois de 86, 87, acabou. Não, vezes... até o One Justice for All. Depois começou a tocar umas babinhas. Aí peguei a birra quando eles processaram um fã na época do Napster. Não ouço mais, não. Gostava de Seek and Destroy, Welcome Sanitarium, aí é bom. Aí não, mas você é muito inflexível. Eu gosto também de um rock mais light também. Tipo, eu vejo que você fala mal do White Snake. Ele quer causar. Ele quer aparecer. Desculpa, eu tenho opinião, você não tem, Mota? Eu falei mal de quem? Qual banda que você falou? Eu não vi. Apareci no debate ontem. Peraí, qual banda que eu falei que você falou que eu critico? O Whitesnake, o Guns, o Queen também, eu acho sensacional. Eu fui no show que eles vieram aqui. Vou te falar, o Whitesnake, era uma banda legal. Aí um dia, eles resolveram fazer uma música chamada Is This Love. Legal. Quando eles fizeram. Legal, música. E uma vez eu fui num show ainda. Essa eu também gosto. Eu vi o primeiro show que eu vi do Whitesnake foi em 85 no Rock in Rio, que foi demais, com o John Sykes na guitarra e tal. Aí eu fui ver uma última vez no Palestra Itália. Pô, rapaz, o David Coverdale botou um ventilador, a preocupação dele era o cabelo ficar esvoaçante no palco. Mas, pô, puta de uma bichice. Aí eu não vou, não ouço mais. Mas o Iron Maiden também fez uma música babinha, você não deixou de ouvir. Só um minuto, olha isso. Nossa, é legal pra caramba. Quer ver outra banda que eu não ouço? Mora, é legal. Quer ver outra essa banda? É de procriar. É músicas de procriação. Eu gosto também. Sim, fala isso. Sabe outra banda que eu não ouço nunca mais? Dedica essa música aí pra minha noiva Aline, que ela tá. Olha lá, olha lá, o cara é legal. Aline, só um minuto, só um minuto. Ô Aline, um beijo pra você. Essa música vai pra você, ó. Pode ir pra cima que hoje você pega. Mas essa música tá ideal de tocar hoje, porque hoje é só brega, né? Isso aí é breguinho. Fuletre breguinho. Breguinho. Brega elevado a N potência. Tá a música é boa, pô. Você tá muito largo. Ela fala do amor, eu também gosto. Que nem o Kiss quando fez. Que nem o Kiss quando fez Forever. Um lixo. Nada, ah, também, para, mano. Vai. Você é tá aquela babinha do Iron Maiden. O Metallica também fez uma. Como é que é aqui, a minha só. Nothing Else Matters? Nossa. Legal! Isso aí parece um Roupa Nova cantando inglês. Né? Legal! Para, vai! Isso aí parece Zezé de Camargo e Luciano em inglês. Não, tá muito amargo. Tá de mais amor no seu coração. Precisa ter mais amor em você, Benjamin. É, tem que ter mais amor, beleza. Né? Pô, eu fui ver o Kiss em junho de 83 no Morumbi, tocando o Detroit Rock City. Tem um amigo meu que fala que o Kiss no Brasil seria a banda beijo. Kiss. Ele faz isso pelo menos. Toda vez. Então tá bom. Ganso Fernandes, Thiago, um grande abraço, viu, meu velho? Um abraço. Eu queria parabenizar vocês aí, dizer que vocês são realmente sensacional e continuar nessa pegada aí, que o programa de vocês é excelente. Todo mundo. Obrigado, meu velho. Ô, amigão, e o Benja aqui é só tipinho, porque fora do ar ele tava outro dia com uma camisa do Nickelback. Gosta, mano. Então tá bom. Um abraço, Thiago. É nóis. Eu não. Um abração. Nickelback é um lixo, outro lixo. Meu Deus do céu. Ah, agora eu vou falar do Arena Space, meus amigos. Olha só, os seus domingos agora tem muito mais ação, tem muito mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space, hein? É o Arena Space que traz os melhores momentos dos grandes eventos do MMA ao redor do mundo. Todo domingo no canal Space, você curte os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Vou dizer uma coisa pra você, hein? É um jeito bem bacana, um jeito bem emocionante de terminar o seu final de semana, hein? E é sempre aos domingos, sempre no canal Space, mas agora em novo horário, sempre à meia-noite, hein? Como assim você ainda não tem o canal Space aí? Que é isso, cara? Então tem que ligar agora mesmo aí pra consultar a sua operadora de TV e pedir o seu. Você não tem a TV por assinatura? Então ligue e peça o seu. Você tem que ter o canal Space, tá bom? Emoções extremas tem no MMA, tem no Space. DJ Broca Fumegante, Broca Fumegante, Broca Fumegante. Cara, manequim Dominó. O Faro tava nossa aqui ainda? Tava, né? Lógico. O Faro, aí, né? Rodrigo Faro estourou. Um abraço pro Rodrigo Faro, que é um dos melhores apresentadores da televisão brasileira. Dança, gatinho, dança. É que tava discutindo isso eu, o Nilson e o Silvano Purim. Fomos almoçar com dois falamos. Silvio Nilson. Santos. Nilson de Rossi. É que você falou Nilson. É, você não prestou atenção. Estávamos para almoço, estávamos almoçando isso, hoje, mesmo. E vou dizer uma coisa pra você. Aí falou, o Silvio Santos é o maior, né? É o Pelé dos apresentadores. Eu quem concordo, é o melhor? todo mundo falou que é o Faro. Eu vou te falar, Faro em primeiro lugar, Faro em segundo lugar, Faro em terceiro lugar. Eu vou te falar, eu conheço o Rodrigo Faro, mas é um cara tão gente boa, velho. Ó, tem que trazer ele aqui, pô. Ele é São Paulino fanático. Ele é o rei do Merchan agora. Ah. É gente boa e merece, viu? Ele é do bem, ele é do bem. Rodrigo Faro. Parei de fazer Merchan. Aproveitar e falar da festa da energia na véia que vai ser no Hopi Hari, viu? Vai ser 8 de novembro. Você vai, ô Luciano? Cara, eu vou passar com o jatinho em cima da tchau, voltar. Olha, não, mas você tem que ir lá. Eu vou também. Por favor, vá lá, viu? Você que não tá ligado ainda, é dia 8 de novembro no Hopi Hari, será um verdadeiro festival de diversões, hein? O RG vai, o Motinha vai. Com certeza. Não sei se o Benjamin vai. O Mano acho que falou que já vai. Confirmados, tá certo? Sombra, eu. Quem mais? O Rudy vai? Ou vai medrar? Já medrou. Eu tenho um casamento. Olha, todos os DJs da Energia na Véia distribuídos em duas pistas dentro do parque, jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época e muito mais, hein? Agora você imagina o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Véia? Ingressos já à venda nas lojas Tentbit do Shoppings e também lojas OVNI, hein? Vendas online no site ingressorapido.com.br e também pelo site casadoingresso.com.br. Agora, o legal de tudo isso aí, quando você comprar um ingresso da festa do Energia na Véia pro dia 8... vale pra amanhã, pro sábado de manhã, pra você brincar lá no Hopi Hari. Você fica brincando lá à vontade, aí um determinado momento eles vão fechar o parque, mas você sai, fica ali no estacionamento, dá um tempinho, depois você volta, entra e começa a brincar de novo nos brinquedos e fica até o final da madrugada pra festa do Energia na Véia. Legal, né? E se você for de carro, tem um imenso estacionamento. Agora você fala assim, mas eu gosto que nem o RG. Gosto de tomar uma cervejinha e não vou voltar dirigindo. Não quero dirigir. Não pode voltar dirigindo, certo? Não é verdade? Bebê não dirige. Então você pode comprar o seu transfer com a Telezé Music. Informações do transfer, ligue 3083-2134. 3083-2134. É a festa da Energia na Véia no Hopi Hari. Compre já o seu ingresso. Primeiro lote ainda com preços mais em conta, hein? Então vamos lá. Tudo França, Grilo na Cuca. Grilo na Cuca! É legal pra caramba, trouxa. Cara, eu gosto também, cara. Você nem sabe o que é isso, eu não ouvi. Cara, é Grilo na Cuca, cara. É legal pra caramba. É começo dos anos 80, né? O final dos... É legal, né? O final dos 70 e começo dos 80. Grilo na Cuca! Você não tem aquele cafonão? Sei que cafonão. Que era o... Todo mundo dizia que ele imitava o Roberto Carlos. Ele morreu. Puta, ele tem a voz, o timbre Paulo de voz. Sérgio? Ah! Paulo Sérgio? Esse? Era Paulo Sérgio. Que morreu era Paulo Sérgio. Era Paulo Sérgio. Ele tinha o timbre de voz igual do Roberto Carlos. Supersônica! Ah, é. Essa aí. Está pegando essa fogo, aí. Fogo, fogo, fogo. Grilo na cuca. Quem pode, pode, quem não pode. Eu sei que o mano ia fazer piada com a música do Breno. Olha só. É, daqui a pouco ele tá de volta no Brasil, velho. Breno. Você dormiria, Domênico, se você fosse jogador de São Paulo? Não. Concentração do jogo lá. Não. Aí o cara fala, você e o Breno, mano. O Breno Botafogo lá, você dormiria tranquilo? Pô, e ele sabia que ele vai voltar, ele tá com grana, ele vai voltar e abrir uma loja de departamento. Você tem que dividir. Pra ter queima de estoque. Tem que dividir teu quarto, tem que dividir teu quarto. Tem que escolher um cara. O Breno, o jogador ou o Kid Bengala? Ou o Aguinaldo? Ei, Domênica! Não, que Domênica, escolhe quem? Escolhe da tua velha. Escolhe quem, Domênica? Eu ia com o Breno. Lógico, eu ia com o Breno rapidinho. Prefiro morrer queimado do que dilacerado. Ah, você prefere queimar, né, menino? Ia com o Breno. Safada. Eu ia com o Breno rapidinho. Nossa. E ainda pedia pra ele trancar a porta pra abrir. Olha, eu sei que e o programa, a franga do seu lado ia chorar, porque a última vez chorou o programa, também. Lembra? É que como foi citada essa música, vamos ouvir aqui. Deixa eu ver essa aqui, Benja. É, isso é. Wasting Love. Isso é Iron. Isso é Iron Maiden. Ai, olha aqui. Sabe, não? O que muda isso? Poetes dele. Vamos ver. Peraí. Iron Maiden. Pera só um minuto. Essa música é boa, pô. Eu nunca falei que gostava dessa música. Mas é boa, mas é Iron. E outra, no show. Mas você falou que não gosta mais do Whitesnake por causa daquela música. Uma música. Então essa aqui também o senhor não gosta. O senhor não tem que gostar do Iron. Deixa eu falar. Deixa eu te falar. É que. Ah, olha que babeta. Deixa eu te falar. É que esse estilo de som não é um som que vocês conhecem, por favor. Eu conheço muito mais que o senhor. Esse conheço. Conheço muito mais. Não. É esse estilo de música. Pera, eu tô falando da banda, do estilo musical. Iron Maiden. Você não perde nada pro Disney, que é igualzinho. Mas é igual. Não, mas eu não gosto dessa música. E outra, mas pega os sons que o Iron faz, vocês não fazem nem ideia do que se passa. E o White Snake depois só fez baba, gente. Não, olha, o Metallica também. O Metallica você que não gosta por causa daquela época que eles fizeram duas babinhas. Não. Mas o Metallica também é do estilo aí, ó. Ah, mas eu não falei que eu ele ouço pegou raivinha. Só falou que não gostou mais do Metallica por causa que eles ficaram naquele estilo lá. Não, o Metallica, até o Unjustice. Já ouviu esse álbum chamado Unjustice for All? Ouviu mesmo? Tocou no rádio. Não foi o que tocou no rádio? Não, as babetas lá. Babeta. Eu gosto de música que toca em rádio. Eu não gosto de música que não toca em rádio. Lado B, pra mim é ruim. Não, mas tem coisa boa que não toca em rádio. Eu vou falar pra vocês. Racionais não toca em rádio. Eu conheço cada. Eu conheço cada White Snake grande. Eu vou falar pra vocês. White Snake, Black Snake. Ah, eu gosto das duas. Yellow Snake. E ela tem uma Red. Eu não curto Scorpions também. Não gosto. Não, não gosto. Nem de Spider. Spider também não. Scorpions eu gosto. Mas, por exemplo, Scorpions eu gosto. Já vi vários shows dele. Mas nos últimos anos, é uma banda que se vier pra cá, não vou mais ver, que não tem o menor saco de ver Scorpions. Nossa. Sucesso! Na Índia? Sim. Tá vendo? Eu conheço de música, velho. Pode falar com aquelas. Depiriria. Milton César. Você pediu aí, ó. Tem duas vezes Milton César também. Ele imitava o Roberto Carlos, aí genuinamente. Paulo Sérgio? Mas o Milton César. O Nilson. Tem que achar. Não fala o nome errado. Nilson César. Então sou eu. Milton César. É, ô Benja, desde quando eu canto música? São Silvério. Ah, é que dizem que é a mesma pessoa. Ah, ele mete um timbre, metia um timbre igual do Roberto. Índia, os seus cabelos, abestados, os seus cabelos de mamãe. Presta atenção, Ceará. Abestado. É o Tiririca, Regina, não foi a imitação do cara. É a mesma coisa. Ah, sacanagem. E Tupi. Cheiro da flor. Mano do céu, põe a Preta Gil pra cantar, manja, pelo amor de Deus, alguém. Cascadinha, né? Aí, ó, esse aqui, ó. Aí sim. Agora vai. O Nilson gosta lá, cara dela. Meu, tá chegando o ZT aqui no Brasil, falei. As flores de dor. Em cada flor um beijo meu. Newton César. Cada flor um beijo meu. O Newton César, já te contei a história. O Newton César mora aqui em Perdizes. Perdizes? É mesmo? E um dia ele estava no shopping em Genópolis. Mas parou? Não. Não, faz shows aí. A mulher dele é amiga da minha mulher, se conhece. Ah. E um dia eu estou andando no shopping em Genópolis e o encontrei. Dei um berro, velho. Nossa, você deu um berro? Pô, falei, Milton César, cara. Pô, ele se assustou. Nossa, se assustou, velho. Ele tá velhinho, né? Pô, ferrou. Ah, velhinho não, ele tá bem, cara. Não, mas, pô, não, esse, não, mas ele já deve estar aí. Por que o senhor não traz o Milton César aqui? Eu preciso achar. Se ele, eu não venho. Então não vem. Não, não é você, é um outro, é o cantor. Aquele é Nilson César. Ah, então tudo bem, pode chamar. Você não vai tocar o veleiro hoje, Domenico? Sim, o veleiro. Ah, de novo? É, ah, sempre toca. É, meu pai pediu o ursinho blá blá do Gessé. Aí, Gessé. Gessé, Gessé. Deixa eu tocar. É, Gessé, Gessé. E o melhor é o falsete. E depois você fala do pichote. Ah, não, deixa o saco agora. É. Deixa o saco. Olha lá. Olha lá. Se o veleiro repousasse na palma da minha espada. Ó, tia lá, professor. Não zoa, não. Que vento. E deixaria seguir. Aonde? O luar. Do pé de quem? Meu coração. Meu coração. A música é de... Você zoa mais uma vez, não tem uma porrada. Eu vou dar também. Ah, você vai dar bem então, safada. Vou dar uma na sua orelha. Deixa eu ver um refrão. Agora. Vamos lá, São Paulo. Uhul. Rimas de ventos e velas. Vida de ventos. Não bate nele, mano. Tá esperando a Regina levantar pra ficar um contra um só. Espera que vem. Remessando contra o carro. Respeite o Gessé, seu lixo. Vamos fazer o seguinte aqui. Vocês são tudo louco. Em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB, Bluetooth por R$690 por mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot, viu? Estádio 97 também em nome aqui de BV Financeira, né? Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos, conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. E Outback, Portugal? Tô com fome, Domênico, você falou de Outback e eu ouvi. tá dando fome. Existem vários motivos, muitos motivos para você ir até o Outback. É, seu time contratou aquele craque, almoce no Outback. Você tem um ingresso pra final, jante no Outback. Seu time foi campeão, happy hour no Outback, rapaz. É, só lá você tem um menu de carnes com cortes exclusivos preparados do único jeito. É um jeito especial pra você. Ó, tem a ribs on the barbie. É, ribs on the barbie. Costela de porco defumada e grelhada. Preparado com ingredientes selecionados cuidadosamente. Regadas com molho barbecue e servida com fritas, rapaz. E cinnamon apples. Que beleza, hein? E o que dizer do rib custard? Filé. Um suculento filé mignon temperado com ervas finas. Servido com molho cabernet merlot. É, uma combinação de arroz pilaf e cebolas grelhadas. Rapaz, tudo isso é feito com uma qualidade que você conhece e não dá pra você perder. Então faz o seguinte, corre agora pro Outback, explore seu momento Outback Bar. É isso aí, seu estádio 97. Vamos ver algumas mensagens que chegaram aqui pelo aplicativo também, tá, não é bombando, verdade? Tá bombando. Oi, ontem que eu quero cantar, estou louca pra cantar. Ah, ele? Sucesso que meu povo gosta no Clube do Bolinha. No oferecimento de qualquer leite de pepino e minâncora. Nossa, leite. Ó, quem gosta de leite de pepino aqui, ó. Eu adoro. gosto mesmo. É bom. Né, Domênica? Eu te dei, meu amor, por um dia. E depois. É, Nelson. Forte sua, menino. Morreu, mas não teve enterro porque ele não quis que ninguém visse. Ah. Não teve enterro, não, né, mano? Ó, é. Para de zoar, velho. Deixa eu dar uma filha pequena aqui, você tá aloprando. Ô, quem fala? Puta cara, você mas a cara cantava muito, hein? Cantava demais. É. Um dos maiores cantores. Olha lá. Mas tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada fica. Você gosta dessa parte, Aguinaldinho? Tudo passa, né? Ah, cadê os meninos? Vão bater não, chupa. Olha, o Maurício Júnior mandou uma mensagem. Domênico, Iron Maiden. Não pode ser. Lá vem o cara com essa polêmica dele. É o Piscirico Britânico. Cada um gosta do que quiser, velho. Piscirico Britânico, não. É Piscirico. Deixa eu ver quem mais mandou que é mensagem. Piscirico, pô, não dá pra entender o beijo. Is Love é ruim e Grilo na Cuca é sensacional. Não, Rafael falar. Ferrante. Não é que Grilo na Cuca é sensacional. Grilo na Cuca é espetacular. E se você comparar com esse lixo do Is Love, é espetacular, sensacional. Você não respeita. Épico, e merece o Grammy. Você não respeita. Eu não perguntei a tua opinião. Rogério. Mas também não fui eu que falei do cara, foi o cara que falou de mim. Rogério Cardoso, né? Diz aqui, boa noite, Domênio, sou motorista, escuto vocês todos os dias. Vai Corinthians, mande um abraço pra minha esposa Paula, meus filhos Lara, Lucas, amo todos. RG, mande aí um tapa na camurça pra minha esposa Paula, por favor. A Paula mora em que continente? Tapa na camuça com a Paulinha. O Brasil aí. É um continente? Brasil continente? Por que continente? É porque é dia dos professores, o cara se auto-intitula. Não. Professor. Que é. Deixa o professor falar isso. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Os caras vão jogar em Manaus num domingo, na quarta-feira o cara vai jogar em Porto Alegre. Ô, velho, dá uma olhada. Não tô falando que os caras estão falando. Brasil é um continente gigante. Brasil é um continente gigante. Foi editado isso aí, foi editado. Foi editado. O Bar é safado. É. Você é safado. A culpa é do Bar. A professora editou. A professora caiu lá fora. Editou. Véio. Não, mas os ouvintes não, falar de uma parte Motinha, que você errou. Não. Eles falaram na hora que o Brasil tinha o tamanho do continente. Foi editado. E você deveria ter percebido, porque o diálogo agora é com você. Pelo Mota, a capital da Europa é qual, hein? Deve ser, talvez, Brasília. Tem começou aí? O jogo de São Paulo. Falcão! Tem aí? Hermes aqui? Tem. Tem essa nuvem passageira? Eu estou no. Tem. Essa música é espetacular. Essa música. Vocês não mataram essa aqui ainda. Eu já matei. Aí minha mãe. Que é Marcos Falcão. Ai, minha mãe. Isso, minha mãe. É uma interpretação única. Ai, minha mãe. Meu Deus. Eu sou fã de Marcos Falcão, o cara já... A melhor música dele é Holiday Foi Muito, que Aguinaldo regravou. É verdade. Marcos Falcão, os caras passa, Domingo. Passa. Bom, vamos partir para mais ouvintes? Vá. Mas ouvintes, aqui tive em nome de Peugeot. Ah, Peugeot 208 com câmbio automático, central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Também estádio 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de consórcio Remasa, meus amigos. Consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue 3142-3440. Olha os grupos jogando aí, ó. Vamos tentar aqui, 3284-7097, né? Vamos ver, alô? Alô? Alô, quem? Alô, quem? Alô? Oi, quem fala? Damião. Ô, Damião, tudo bom? Tudo bem. Olha quem ligou, RG. Damião do quê? Silva Santos. Damião é o quê? Cosmo Damião. Damião. Então Damião é ele mesmo, ó. Do Santos. Damião Silva Santos. Tem as coisas que rimam com Damião, não? Olha o que você vai falar, hein? Com respeito. Olha o que você vai falar, hein? Bom, Damião, já pegou o nome aí? Quantos anos você tem, Damião? 35. 3.5 hoje aí, Gênero 2. Como assim você recusa? Ah, por causa do Damião. Damião do Santos. Todo Damião do Santos. Se rebelou, RG. Ele tá bravo mesmo. Eu só queria dizer o seguinte, RG. Eu acho que se o Damião não tem condição, deveria dar uma chance pro Joshua. Porque que o Joshua tem futuro. Ô, Damião, e o bairro, hein? Eu tô falando aqui do meu serviço, mas eu moro num... Você mora onde? Dom Marcos Barbosa. Não, Barbosa. Não. Ah, não. Não é, não é de onde você tá falando. Não é de onde você mora. De onde você tá falando. É o que vale. Ah, tá. Vai ser fácil, Moema. Ah, não tenho culpa. Eu morei na Macuco. É, eu trabalho aqui, pô. Na Macuco? Na Macuco. Você morou na Macuco e ficou maluco. Macuco, Macuco. Então tá bom. E você é Macuco, beleza. E o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, é isso aí, mano. Ó, isso aí é verdade, gente, ó, analisa de vez, tá certo? Porque o negócio é o seguinte, Benjamin, vários corintianos ligaram hoje, tá, quer dizer que estamos bem. Então é uma previsão de que o Corinthians vai golear o Atlético Mineiro no final da noite. Mas é verdade. Quem fez isso? Isso chama-se presságio. Pô, mas que sempre... Pô, mas isso é uma constante do programa, sempre liga mais corintiano. Não, mas tem dia que às vezes os caras estão fazendo outras coisas aí e acabam não ligando. Mas dessa vez aí os corintianos estão dominando o programa e isso até é um bom presságio. Até o Mundial presságio. Não era, sabia? Como de costume. De até fato. O Mundial do Corinthians, quem ligava mais não era São Paulino, Bar. Não. Era. Não. Você vivia falando. Não. Paulino. São Paulo tava na frente. Até o Mundial do Corinthians. Ó, o Mota querendo manipular os números. Tô falando, ele falava. Mas quem controla isso é o Basca, sabe mais quem. Ele vai, corintiano o não vai roubar pro Corinthians. O Bar é imparcial. Ah, imparcial, sei. Eu percebi. Ah, durante uns 7, 8 anos do programa, o São Paulo liderou mesmo, depois o Corinthians passou. Então, é isso que eu tô falando, foi na época do Mundial. Pô, o Mundial foi daqui 2 anos atrás. Então! 7 anos. Ele não sabe fazer conta, explica pra ele que o programa fez 15 anos. Ô, amigão, daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Mineiro. Coringão conseguiu fazer uma vantagem boa, aí uma boa vitória aqui. Jogando na Arena Corinthians, 2-0. E agora vai pegar o Atlético lá, todo desfalcado. E aí, cara? Coringão passa hoje? Se o Mano não vir com retranca, dá pra ganhar sossegado. Ah, mas... Porque pra jogar o Corinthians, ele fez um resultado bom aqui. Sim. Só que ele tem que fazer o que lá? Não é ficar esperando por uma bola. É marcar lá na frente pra matar o jogo no começo. Fez um gol, acabou. Agora se ficar nessa, igual contra o Sport, afundou o time. Apesar que o Sport ganhou com um gol aqui. Aquele gol foi o gol do título. Mas chegou lá, ficou esperando uma bola. Aí toma um gol, aí a pressão, tomou o segundo, aí entra em desespero. Olha, então o negócio é marcar em cima, fazer pressão desde o começo do jogo. É, eu acho que o Corinthians tem que adiantar um pouco a marcação pra poder incomodar os zagueiros do Atlético ali, forçar o chutão. Não, mas eu acho que o time do Corinthians jogar. Então, mas eu acho que o Corinthians ele também não pode se expor demais. Tem uma vantagem, tem que saber usar essa vantagem. Nesse quesito, eu acho que o Corinthians é muito bom, cara. No setor defensivo, o Corinthians ele realmente é um dos times menos vazados do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que ele tem que fazer valer essa vantagem que construiu aqui em São Paulo. Não pode também sair que nem louco, desesperado, tentando fazer um gol. Porque se numa dessa o Atlético faz um, aí o estádio todo deles, enfim, a torcida em cima, o Mineirão ali é um estádio complicado, é um estádio que tem uma pressão muito grande. Eu acho que é complicado, velho. Eu acho que o time do Corinthians ele tem que, realmente, adiantar uns 3 jogadores ali pra marcar a saída de bola do Atlético. Mas no Horto seria pior, hein, mano? Não acho. É pior, não, o Mineirão é longe, cara. Não acho. O Mineirão depende. Não, mas depende. O Mineirão lotado Vai ele é pior do que o outro, cara. 30 mil, eu tava conversando com os amigos meus do BH. 30 mil pro Mineirão é pouco. É pouco, é. 30 mil pro Mineirão é pouco. É isso que eles estão esperando. Mas o Horto lotado e o Mineirão lotado, desculpa, nem compara, velho. Será, mano? Nossa, ah, tá lógico, louco, é, mano. É maior, já foi pro Mineirão, velho. Tá de brincadeira. O caldeirão do Horto é pior. Imagina. É que o campo do Horto favorece, sabe por quê, mano? O Atlético jogava com uma jogada no Cuca. Quando o Jô jogava, lançava a bola, o Jô dava uma resvalada e entrava do lado do Ronaldinho Gaúcho, Berola. Hoje em dia não tem mais esses caras. Malandro, você pegar o Mineirão lotado, o bagulho balança, mano. Acho que é o estádio brasileiro que mais balança quando o negócio... É que agora depois da reforma não. Balança, balança, Brasil! Depois da reforma não fui mais no Mineirão, mas o Mineirão lotado... Você comeu um tropeiro lá, velho? Opa! É gostoso, intervalão, mesmo? Da hora, mano. Comida mineira é uma das melhores culinárias brasileiras, cara. Tem um restaurante, você baixa ali no aeroporto, anda um pouquinho à direita ali, puta, restaurante bacana ali, velho. A Belo Horizonte, bacana demais. Fala, amigão. Viu, deixa eu falar. Só que o time do Corinthians, o que acontece? Pode jogar no estádio que for, lotado. É um time que não sente a pressão da outra torcida, cara. Alguém falou que ele parece o Tirone falando ouvinte. Parece mesmo. Cê é louco. Você ligou pra zoar o Dodô, né, mano? Cê é doido, me xinga de tudo, menos de palmeirense. É mas doido, o Tirone não é palmeirense, não, velho. Tirone não é palmeirense, não, Rudy? Sacanagem. Não, mas ô, amigão, é... Respeito aí, ó. Não tô falando que o Corinthians possa tremer, talvez, aí diante da torcida do Atlético, mas o problema é o Atlético se motivar ainda mais com o grito da torcida, ainda mais no estádio lotado, porque eu acho que a torcida ganha jogo sim, cara. Mas quando eu falei pro Corinthians fazer pressão, não é sair igual doido, é o quê? Adiantar a marcação, não deixar o time do Atlético jogar, porque se ele ficar, fazer o jogo que ele vem fazendo sempre, todo mundo pra trás, tomar um gol, acabou o Corinthians, mano. Corinthians acaba, não vai ter força para reagir, não. Não, mas eu concordo, nesse sentido aí eu concordo. Eu acho que para nós, o ideal, apesar que eu tenho certeza que hoje vai ser de 3-1 pro Corinthians, o ideal pro corintiano hoje seria o quê? O Mano Menezes ser expulso antes de entrar em campo. Você não gosta do Mano Menezes? Eu concordo com o Dinho. É doido, isso aí não é treinador, nunca foi treinador pro Corinthians, não, meu. Ah, Mano Menezes eu também acho, cara. Ele tá. Tem gol! E foi? A chipata. Gol do São Paulo. A chipata dos seus pais. Você vai gritar aí? Gol do São Paulo, 1-0. Dá informação. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Quem? Michel Bastos. Ele, o mito, Michel Bastos. Caramba, torcendo aqui. Olha lá, tá a tia, pra professora lá pulando. 9 minutos do primeiro tempo. Ô, amigão! Ô! Ah, então chupa, tonto. Fica não, aí, ó. Pode ficar torcendo contra aí, ó. Deixa o cara. Ué, o corintiano não disse que não é anti? Tá torcendo. Falou. É, chupa, trouxa. Então, mas deixa eu só te falar um negócio. Aqui no Brasil, só tem duas torcidas, cara. É Corinthians e anticorintiano. Tem razão, é isso mesmo. Você vira pro corintiano, pro verdadeiro corintiano. Verdadeiro. É. Quem tem corintiano falso? Tem aqueles corintianos. Os modinhos. Deixa eu explicar. Tem aqueles corintianos tipo que não nasceu corintiano. Não virou nasceu. Como assim, não em nasceu? Decorrer do tempo. Agora, quem nasceu corintiano pode chegar e perguntar: qual é o seu maior rival? Só tem um. Palmeiras. Mas qual, como é que é a diferença do corintiano que nasce e aquele que vira? Explica pra nós, gente. É rival que tem arena, é isso aí, mano. Porra. Aí você chega pra qualquer um outro torcedor dos outros times, qual é seu rival? Corinthians. E o seu? Corinthians. Os caras só tem nós. Os caras só tem nós. Provavelmente tem razão, velho. O maior clássico brasileiro, sul-americano, europeu, mundial. É o clássico Corinthians e Palmeiras. Concorda que só pode ser rival quem tem arena? Lógico, velho. Até nisso nós somos rivais. Ué, então até ano passado você não tinha rival. Tá, agora tem, então chupa. É, agora não tem, porque não tinha. Então você não tinha, porque você não tinha nem estádio. Viu, mano, eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar clássico Corinthians e Palmeiras. Meu, não tem coisa melhor no mundo. Tirando a violência de lado... O maior clássico do mundo. Tem sim, homem! Não tem. Porque, ó, uma torcida não deixa a outra cantar mais alto que a outra. Ali sim é rivalidade. Agora você vai num clássico... Que eles dizem, Corinthians e São Paulo. Se o São Paulo fizer um gol, os caras cantam. São Paulo tomou, acabou a torcida dos caras. Os caras não cantam, fica quietinho, moado. A torcida do Palmeiras, ela toma um, dois, três gols do Corinthians. Ela não para de cantar, não. Ela fica ali o tempo todo. Eu vejo, a torcida do Corinthians não para de cantar. Não é a maior, mas é a mais apaixonada. É sensacional. Desculpa, Portugal. Bom, amigo, isso é pro inferno você e ele. Isso é porque é pro inferno você vocês duros. Vai pro inferno vocês duros. Isso que ele não é antes, não tá preocupado com a torcida dos outros. Damião, mande seu abraço, porque chegou ao final a sua ligação, infelizmente. Mas manda teu abraço aí, Damião. E eu concordo. O maior clássico do mundo é Palmeiras e Corinthians. Maior. Mas é lógico, nasceu da costela do Corinthians. Fala bobagem, vai se informar. Eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo aí, pra vocês aí, pro meu amigo Lucas, que acabou de chegar aqui, São Paulino. E parabenizar vocês aí, que o programa é maravilhoso. Boa. Valeu, Maguila. Obrigado, e Damião. Continua assim que é de arrebento. É valeu, nóis. Parceiro. Tamo obrigado, junto. Viu? Um abraço. Falou, mano. Valeu, mano. É um abraço pro Davi Cardoso, pro Kiko, pessoal do Olivetti, Luciano do Vale. Estádio 97, em nome aqui, deixa eu ver, de Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar, todo domingo, meia-noite, no canal Space. O Benjamin vem com um recado agora da BV, né, Beja? É isso aí, amigão. Você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. Você vai ter um crédito de até 60% do seu imóvel para você usar como quiser. Então, até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então, ligue, amigão. Ligue no 3003-7888, 3003-7888, ou você pode acessar o site www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credi Casa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. BV, bons negócios pra você, Dodozito. DJ, Broca Fumigante, Broca Fumigante, Broca Fumigante. Para lá, La Bamba, lá. Não? Soletrando para lá, La Bamba. Tanaí, coração de melão? Não. Ah, não, como chama aí? Ah, o seu coração. Mas é um plágio do. Parecia La Bamba, como ele não parecia. É verdade. O Naim já veio aqui fazer o programa. O Naim veio, é. O Agnaldo Timóteo, que é apaixonado pelo macho. Você nem sabe quem é o Naim. O Naim eu sei. Ele fez o Canto Se Puder na SPT, cantou. Ó, ele tá na Rede TV agora, sabia, ô Benjo? Não. Repórter do TV Fama, eu acho. O Naim? É. Que faz, hein? Eu encontrei ele no evento. Eu fui lá no lançamento da Nani, lá do livro dela, segunda-feira. Legal, velho, Naim. Pô, legal ter um espaço, cara. Naim é um cara bacana, carismático. 20 de janeiro de 2006 ele teve aqui. O Naim participou do programa do Justus lá, o aprendiz. O aprendiz da celebridade. É verdade, brigou com todo mundo lá. Brigou, mas era pra ganhar o programa. Não, brigou, de brigar. Quem ganhou esse programa aí, Domingo? Ganhou a do vôlei lá. Ana Moser? Ana Moser. Hortência. Não, Ana Moser. Hortência é basquete, bora. Ana Moser, espetacular, espetacular. É. Olha só. Renan Avolio, diz aqui, moda de Avolio. É Avolio de Kentman, que ele já é Avolio. Já nasceu, o neto dele é Avolio. Jogo de vôlei. Bota, depois de 7 anos, entrou o pré-pago no presídio, facilitou para os corintianos ligarem no programa. Eu vou falar quem levou dentro do próprio corpo o celular pro corintiano ligar. Ah, isso! Onde? Vai pra zona, juiz! Era aquele startup grandão, né? Vou falar. O que é isso? Era um startup? Ah, não pode. Que isso? Ah, fala pra você já quem entrou com o celular não é fraco guardado. Não, mano. Puxa, entrou com o celular com uma calibre 12. Mano, cara. Mano é eu já entrei já com equipamentos todos, já não preciso. Puxa vida, mas aí ninguém. Alguém aí gosta de Creedence? Não, eu adoro. É São Paulino, mas é uma topeira. É, Creedence é legal. Creedence Clearwater Revival é demais. É muito bom. Eu gosto de criança. É. Verdade. Quem mais aqui? Dodô? Criança. O que você acha do STJD julgar o Valdívia na quarta que vem, caso venha. Caso seja mantida a punição, ele não enfrentará os gambás, hein? Isso é premeditado? Vardilha. Ah, peraí, amigo. O Palmeiras pediu o julgamento contra o Chapecoense porque tem que ganhar o jogo. Uma hora tem que julgar, velho. Uma hora vai julgar. Pô, né? Vai ficar em adiando até quando, pô? E posso falar uma coisa, Dodô? Tem jeito, né? Pô. Só pro Benga chupar. O Vardilha passou o Arce no estrangeiro com o maior número de vitórias do Palmeiras. Vem 18, chupa, Benga! Foi o estrangeiro com o maior número de vitórias. Do Palmeiras. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. Vamos lá, vamos cantar todo mundo, vai. Vai, vai, vai, Benga. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. Farofa, pá. E orelha de porco. Essa música é do Casão, né? É do Maradona. Foi quem? Para de brincar com essas coisas que é sério, meu. Idiota, meu. Tem mais aqui, Domênico. Porque o Beja gritou vai São Paulo na música do Veleiro. Dá pra pegar o replay e zoar ele, porque ele é corintiano, mas então, São Paulino, mais São Paulino da vida. Vai São Paulo que eu digo, o chucro. É o cara que tava fazendo o programa um show. É onde? Ele tava fazendo um show. Se eu morasse na Paraíba, eu ia gritar chucro. Eu ia gritar vai Paraíba. Se eu morasse em Kingston, na Jamaica, replay. Eu ia falar o quê? Pura. Aí depois você reclama. É no dia dos professores que liga um chucro desse mano e meio. Ai, meu Deus do céu, viu? Se eu morasse em Goiânia, meu Deus. Se eu morasse em Manaus, eu ia falar o quê? Os caras também. Puta cara burro. É meio burro, meio chato, velho. É verdade, ó. Ah, o Danilo Uriel, é hoje que o Galo vira galinha pintadinha, hein? Eu quero dizer que o Galo vai golear o Corinthians 3-0 pro Galo. Quem mais que... Ah, não, aí não, hein? O Gabriel Carli diz... Não, não vou ler, não. Leio? Dodô, Iron Maiden é o Pixote Britânico. Pô, que isso, gente? Que isso? Ah, mas pode... Oh. Eu tô preocupado... Oh, Domênico. Eu tô preocupado com o que o idiota fala. Ô, Domênico, posso falar uma coisa? Idiota! Hoje é o dia dos professores. Hoje é dia dos professores, é dia dos idiotas mandar e-mail. Olha só. Deixa os idiotas mandar e-mail. É o dia do chucro. Ô, Benja. O chucro estão se divertindo. Benja. Ó, eu vou sortear pra esses caras aí, eu pago. Ô, Benja. Tem um quilo, tem um quilo de feno, não sei se é aquilo que fala. Ô, Benja. Dá um quilo de feno pra cada um deles aí. Oba, deixa eles comerem aqui na live, que a gente vai postar no Instagram. Ô Benzo. Eu acho uma falta de respeito comparar o Pixote a essa banda. Trio Los Angeles. É, gostaram, né? Bambu, bambu, bambu. Muito Trio Los Angeles. Ó, paradinha. Olha, ainda bem que eu nasci na época certa, pelo amor de Deus. É. Alô. Como assim? Beleza! Não, deixei no ar aí. Ora, que é ruim? Era muito ruim, ô. É, mas você gosta dessas coisas aí, mais nova. Não. É tudo assim. É, não é que se droga. O Rudy gosta do Justin Bieber, velho. Mano, eu não gosto, mas ele canta bem. Vou mandar um recado. Não acredito que você gosta do Justin Bieber. Eu não gosto, mas ele canta. Meu Deus! Ô, gente. Deixa ele gostar. Meu Deus do céu. Não. Gosto, gente. Mas deixa eu falar uma coisa. Não. A música, ele foi pra um lado comercial, mas ele, todo mundo, os caras top lá de fora, dizem que ele é um baita cantor. Tem potencial. Deus, ele foi pra um lado. Acabou o mundo. Ah, ele foi pro mundo ou continente, moto? O que acabou? Acabou o mundo mesmo. Mas mundo da burrice. Deixa o mano falar agora do recado da Bozano. Vamos lá. Ó, e é pro Guilherme Duque, hein, Domênico? Tá fazendo aniversário hoje também, 7 anos, palmeirense. Gente boa. Aí, Guilhermão, ouve aí, mano. Ó, Justin Bieber, meu Deus. Meu Deus. Poxa, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Justin Bieber? Estamos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, amigão, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia, cara. Você não vai ficar com aquela marca nojenta de pizza embaixo do braço, velho. Cheirando iogurte, velho. Nossa senhora, que cheiro de azedo, mano. Aquele azedume no busão, que nojo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Gengis Khan. Estádio 97, em nome de Banditec, meus amigos. A Faculdade de Tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também em nome de Peugeot. É, meus amigos, Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. E agora, Benjamin, com um recado final aqui no Estádio 97 de Sony, né, Benjamin? Tem gol. Olha só, amigo. Pera, parou. Tem gol? Tem, o Atipata. Na Sul-Americana também tem aquele critério de gol fora? Tem que fazer três. Mas como foi 1-0, eles têm que fazer três agora. Aí tá difícil. Não sei, não, hein? É, acabou já os 5%. Ai, só tem 5% de chance de passar o São Paulo. Ué, mas acabou o jogo? Ué, tá. Aumentou então, né? Vai. Olha só, amigo, a Sony tem a dica perfeita pra você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão. É o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Ele vem com tecnologia Dual Chip para você separar trabalho e diversão. TV digital para você assistir seus programas favoritos e não perder nenhum jogo do seu time, onde quer que você esteja. Além do mais, amigão, ele também tem um alto-falante com volume de até 100 decibéis. O mais potente da categoria. É muito, mas é muito, mas é muito som. E o preço? Você não vai acreditar. Apenas R$449. É isso mesmo? R$449. Então, amigão, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Um abração pro meu amigo Junqueira, grande torcedor do Corinthians, e pro meu amigo Marcos Uematsu, mandar um parabéns aí, o Marquinhos Uematsu, meu japonês preferido, que hoje faz aniversário. Parabéns, Uematsu! É Sony, Dolô! Muito obrigado, Benjamin. Ah, pra finalizar, né, te mandar um abraço aqui pro Giovanni Giacomo, tá bom? Giovanni Giacomo, um grande abraço pra ele aí. RG número 2. Não se vá. Eu quero saber quem é que garante presente hoje, meu amigo RG número 2. Não se vá. O que é isso? Hein? Deixa eu ver aqui, RG, daqui. Não se vá. Ah, é, o Damião é? Silva Santos. Como, RG? Ele não mas ele ganhou o quê, gol! O Damião? Tem gol! Tem gol do Damião, gol do Damião. É, tem gol. Ah, do jeito da vibração, né? Ai, tá louca! Tá louca, Benja? Quem? Chupa, Benja. Quem? Chupa, Ganso. Benja. Quem fez o gol? Ganso. Dois lá, tia, professor herói, tricolor, tia! Pô, mas ele conseguiu chegar a tempo lá do jogo em Singapura? Ah, não foi? Ajuda, idiota! Ai, trouxa! Ele não foi! A vaca, ele não foi! Não se vá! Bem, senhoras e senhores, estamos indo desta para não podemos! Outra. A música diz o quê? Não se vá! Mas temos que ir! Não se vá! Não adianta insistir, temos que ir embora! Certo, amanhã o Broca volta com mais novidades! Muito bom, Broca, hoje! Amanhã o Broca tá pensando, o Black... ou discoteque. Disco, amanhã é Black na porque sexta-feira, não. Sexta-feira música é sacanagem. Músicas de... Como é que é, mano? Músicas pra procriar. Soletrando procriar. É a parte 2. Músicas pra procriar, isso parte 2. Vamos procriar sexta-feira. É. Sexta é música de... O que, gente? Mecânico. Mecânico? Ele que abre o capô. Véio. Então dá bom. Sexta-feira é dia da procriação humana. Não precisa ter mais ninguém, então. Hã? Sempre tem. Ah, também, né? A música da fecundação. É verdade. Vamos embora, então. Como é que é? Bora. Em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça. De Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. Polo Ar com a Polo Ar Ar-Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br e Grupo Esser, um nome construído com história. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui. É só aí, esqueci de mandar um parabéns pro meu grande amigo lá da Puma, João Diago. Hoje está fazendo aniversário. Hoje ele faz aniversário e faz um ano de casado lá com o Elbert. Os dois estão curtindo, é muito legal. Parabéns, João Diago! Sucesso, felicidades! Quero agradecer também, antes de terminar realmente de fato, porque vem a United Sessions. Ó, rapaz, chegou de mensagem, você não tem noção. É que não dá pra. Não, desses troços todos aí de música, de o que é brega, o que não é brega. Vou dizer, foi muito legal, muito obrigado. Amanhã tem mais, tá bom? Ah, vem a United Sessions, vem Rodrigo Bolonha e o programa tá bem legal. Fique ligado, valeu, tchau! Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, do selo de Nick Romero, o duo de Progressive House e Stadiums. Stadiums ao vivo no Energy Club. Stadiums. Direto da Suécia, um dos mais promissores da Escandinávia, Zeb Jack. We were Zeb Jack. E mais os DJs Touch Talk, Ricardo Randeck, Ronaldinho, Jimmy Soler, Mandrax e Vince. Energy Club, 7 de novembro, na Easy. Realização Energia 97, Projeto Indústria e Promoção. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, Minas cresceu menos que a média brasileira e se tornou o segundo estado mais endividado do país. Aécio, quem conhece, não vota. Com a força do povo. Uma charmosa sala de cinema dos anos 80. Iluminação 3D, MPB, hits dos anos 90 e até a inusitada música cigana. Esse lugar existe e envolve e revela pra você. Cine Joia, um templo da música bem no meio da liberdade. Escolha sua festa e leve seu Engove. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Medic. Energia. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido. Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Agora é Aécio. Eu quero agradecer aqui hoje o apoio de Marina Silva à nossa candidatura. E falar pra você que em troca de seu apoio, Marina não pediu cargos, não pediu ministérios. Pediu que levássemos adiante propostas que temos em comum, como a escola em tempo integral, a sustentabilidade e o fim da reeleição para presidente. É esse o Brasil que nós queremos, onde pessoas com ideias em comum deixam as diferenças de lado e se unem para fazer um Brasil melhor para você. Marina, seja bem-vinda. Obrigação da Brasil PC. Quer comprar um carro novo? Vá até uma loja parceira da BV Financeira. Com a BV Financeira você consegue comprar ou trocar o seu carro com várias vantagens. Só com a BV você pode pagar o seguro do seu carro junto com o seu financiamento e ainda contratar um seguro-desemprego. Vá a uma loja parceira mais próxima e confira. Ligue para 3003-7888 e encontre uma loja de veículos parceira da BV Financeira perto de você. Com a BV você sempre pode mais. Compare e comprove. Na hora de fazer um financiamento ou empréstimo pessoal, informe-se sobre o set do seu contrato. Stadiums. Energia. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, ele levou a imprensa mineira com mão de ferro, processando veículos e jornalistas críticos da sua administração. Aécio, quem conhece, não vota. Com a força do povo. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Apollo Ar. Para cada ataque ao Aécio, uma proposta. Mais de 74% dos brasileiros não aprova a atuação do governo federal na saúde. Isso tem que mudar. Nós vamos investir mais e criar os consultórios populares de saúde para acabar de vez com a demora das consultas com especialistas. Para cada agressão ao Aécio, uma ideia. E vamos fazer 500 centros de saúde de uma vez, com consultas, exames e remédios, tudo junto, num único lugar, com hora marcada e transporte exclusivo. A mudança é a Aécio. Coligação Mundo Brasil. Esse Jack and Steve Angelo. Energia. Já à venda, CD To Unlimited, hits e remixes. CD To Unlimited, lançamento Radar Records. À venda na Saraiva. O Aécio diz que vai trabalhar pela educação. Mas em Minas Gerais, não pagou aos professores o piso nacional do magistério. Por isso, os mineiros cantam. Quem conhece, não vota. Com a força do povo. Sábado, 18 de outubro, Flash House Rhapsody apresenta A Noite do Terror. Uma

lost in time, lost in time, lost in time, lost in time, so, so far away, lost in time, lost in time, lost in time, lost in time, so, so far away. Illusion, but

to thank